O Gabriel. Todas. Não, desnecessário o assunto. Qualquer coisa que o Gabriel fala é desnecessário. Eu só queria fazer um adendo que com os cortes do Igor, o Gabriel parece muito mais insuportável. Não que ele não seja, mas. Não, obrigado. Pelo menos eu não sou tão insuportável. Olá, ouvintes! Meu nome é Igor e Digimon digitais Digimon são campeões. Parei. Let the games begin! Olá, ouvintes! Meu nome é Lucas e tá começando mais. Fala, galera! Sério isso, Lucas? Vamos imitar o podcast sério? Alheio. Sério isso, Lucas? Não, cara, não tá vendo que eu tô rindo porque tô fazendo graça? Você é burro? Que loucura! Bordão detectado. Ai, que herói. Prepare-se para encrenca. Encrenca, em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Lucas, o amigo matemático de sempre. Gabs, o amigo pinguim de todas as noites. Conspiracast, decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para escutar. Acho que com essas informações a gente pode seguir em frente. O Igor não gosta do Gabrix. O Igor não gosta do Gabrix porque não deixou ele fazer a apresentação Eu dele. Ia apresentar as outras pessoas. Mas o Gabrix é de casa. Então se apresenta aí, não, porra. Eu fico sempre por último. Eu fico por último sempre, vai. Bom, hoje nós temos um convidado mais do que especial, né, Igor? Temos um convidado que vocês que nos ouvem devem conhecer ele pelo Guilherme Freire ou Froberto. A gente não sabe como é seu nome. Como é seu nome? Meu nome, galera, é Guilherme Freire Roberto, não Froberto. Ah. O F é de Dani, a partir de agora seu nome vai ser Guilherme Froberto, cara. É, eu discordo. Desculpa, mas é Froberto. É tão legal, cara, Froberto. Ai, ai. Apresente-se, Guizão. Bom, então tá, vamos lá. Olá, ouvintes, eu sou o Guilherme Froberto, do Fogo, Gelo, Raio, não deve harmonia perturbar. Putz, arrepiei. Puta que pariu, eu me arrepiei também, mano. Arrepiei. Caralho, fechou tudo aqui. Bom, além do Guilherme Froberto, nós temos uma novidade aqui, né, Igor? Sim, uma novidade nova, devo dizer até. Fim do podcast. Que... Ei, Heineken fazendo efeito. Eita, rapaz. É uma pessoa que estará conosco agora em, devo dizer, acho que todos os programas. Depende deles. Depende dele, não deles. A não ser que ele tenha dupla personalidade. É um colaborador, um amigo, uma pessoa para guardar no coração. Amigo é coisa. O Newton Nascimento, né? Newton Nascimento. Ah, apresenta aí. Não vou apresentar ninguém não, porque você é do programa já. Olá, ouvintes. Aqui quem tá falando é o Rufus e eu capturei o Garatz Vermelho. Gozei! Ai! Olha os caras, mano. Bem-vindo, isso é ConspiraCast. Mas, agora pode fechar a tela se quiser, tá? Obrigado. Ah, melhor. Pra não comer a conexão. Mas. Me sinto pelado assim. Temos aqui também o Gabrix. Ah, se apresenta aí, Gabrix, vai. O Igor não deixou o Gabrix passar em vão. Vai. Olá, ouvintes. Aqui é o Gabrix, o Ferreiro da Luar. Nossa, não, para. Que é isso? Foi Ferreiro do Luar. Sabe o que é pior do que Ferreiro do Luar? Só pra eu comentar. Eu tenho que criar uma entrada, cara. Eu não sei ainda. Eclipse fora da lei é pior do que. Eclipse fora da lei. Ô, por que vocês dois não vão tomar no cu? Pode ser? Da onde você tirou isso, Gabriel? Cara, sei lá um negócio no Facebook lá, tipo, um monte de seu nome de super-herói. Aí deu fora da lei, fora da lei fica legal. Aí eu botei Eclipse fora da lei. Saiu da sonda psiônica isso, né? Saiu do cu dele. Fabricou. Mas, Gabrix, faz sua introdução aí, cara. Cara, olá, ouvintes. Aqui é o Gabrix. É, no caso, eu acredito que eu sou uma beat do Red. É isso aí, pessoal. Como vocês puderam perceber pelas nossas maravilhosas introduções, a melhor de todas, é claro. E a péssima do Igor. Eu acho que ele vai ser expulso em breve. O Lemeca. A gente vai não, falar sobre... Não. A gente vai falar... Ô, vamos expulsar o Igor, porra. Digimon, cara. É zoeira. É. Mas enfim... É uma advertência mesmo, sim. É, o Igor, porra. É, mas... aí eu vou no admin e removo a advertência. Mas enfim, a gente vai falar sobre... Pokémon. Um assunto... Temos que pegar, isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção. Pokémon. Mas é isso, gente. Pegar. A gente vai falar sobre Pokémons, como pegá-los, como ser um mestre Pokémon. Mas como tudo ganhar isso... de alguém no showdown. Foda-se, Gabriel. E tudo isso depois... depois dos e-mails. Vamos para os e-mails. Queiroz, hoje nós temos um e-mail. Muito bem, nós temos um e-mail. Tá ótima essa média de e-mails pra gente. Mas assim, Igor, pode ler o e-mail pra gente? E-mail, claro, até porque ele fala bem de mim. Eu gosto quando as pessoas falam bem de mim. Eu gostaria que o convidado desse o e-mail, mas o convidado tá nem aí pra gente. Ele veio, ele tá tomando nossa água. Fala de mim aí. Eu acho que o convidado ler o e-mail é melhor, porque eu instituí da regra e beleza do programa que o convidado lê o e-mail. O primeiro, então... Desde que o convidado saiba ler, né? Porque o Gabrix, por exemplo, é nosso... Não, ele não sabe falar, ele sabe ler. É, eu sei ler, mas... Chega na mente dele e dá um beat lá. Tipo, ele lê como... Ele lê enquanto Gabrix e fala enquanto Mestre Yoda. Guilherme Froberto, pode ler o e-mail, por favor. Vou ler só o que você pediu então, cara. Então, o Thiago Santos escreve o seguinte... E aí galera, sou o Thiago Santos, e por incrível que pareça, dessa vez não vim xingar, o programa ficou foda, e a edição também. Acho que agora o Igor acertou a mão. Agora vai, comentário irrelevante e motivador. E sobre o que comentaram os ouvintes enviarem e-mails, é importante pra vocês e também pra nós, pois é legal poder manter contato com quem nos entretém. Abraços e continue melhorando a cada programa como vem acontecendo. Muito obrigado aí, Thiago Santos, pelo seu feedback. Tem alguma coisa pra falar, Igor? Ah, muito obrigado, né? É sempre bom receber elogios dos ouvintes, principalmente quando agora você acertou a mão. E eu tô acertando mesmo, porque eu tô sempre olhando se vai bater em 6 decibéis. Bom, mas eu queria perguntar pra Guilherme. Cara, esses decibéis mas eu queria saber é do ContraCast, cara. É o menos 6, né? Eu? É. É. Eu queria me retratar aqui sobre o e-mail que eu mandei semana passada, que claro que eu não tava pedindo pra parar de mandar e-mail. Foi só uma má interpretação e uma má colocação de palavras. Meu. Não, cara, você falou que não queria mais que mandasse e-mail e agora a gente ficou puto. Acertei tudo errado. Aí, maluco, aí. Amanhã me aguarde na tua casa, tá ligado? Eu sei onde você mora, Guilherme. Gabriel vai lutar capoeira de gaúcho com você, hein? Exatamente. É minha casa antiga. Cara, eu tenho uma reclamação. Fala. Vocês ficavam pedindo e-mail e tal, que não sei o quê, porque vocês tinham pouco e-mail. Fui lá, preparei um e-mail com muito amor, com muito carinho. Na hora que eu mando, os filha da puta reclamam que é muito e-mail. Ah, vai se fuder, seus filha da puta. Ó. Eu não reclamei. Quem reclamou foi o Queiroz. O Queiroz não reclamou porra nenhuma. Acostumo a questão é a vida, cara. Não, eu vou falar. Não é que a gente reclamou por ser muito e-mail. É que a gente reclamou porque, por ser muito e-mail num e-mail só. Você condensou muito, entendeu? É por isso. Mas a gente adorou o e-mail. Vocês principalmente a parte do tigre que abocanha aqueles que te resguardavam. Foi quase uma parábola bíblica isso. Foi quase. Foi. Jesus falou pros seus discípulos. Y é igual a x quadrado mais 4. Que isso, Jesus? É apenas uma parábola. Acho que com essas informações a gente já pode fazer o nosso jabá. Bom, pra quem quiser mandar um e-mail como esse, como é que faz? Rufus, ó, barbado. Putz, velho, você entra lá no site, clica lá em contato, que é o jeito que eu sempre faço. Eu até aconselho, porque já tem um corretor ortográfico lá, então se você não sabe escrever direito, ele já te ajuda. Se você é analfabeto. O nosso maior público é por pessoas semi-analfabetos e quem tá participando do curso Mobral. Diretas chegando até mim, obrigado. Então aí você pode mandar lá pelo site, que é... Você vai no Google e coloca ConspiraCast, que vai ser o primeiro site que vai aparecer pra você. E qual é outra forma de mandar e-mail, hein, Gabrix? Gabrix? É só você entrar no seu browser de internet e, é claro, entrar no sua caixa de e-mails, no seu próprio gerenciador de e-mails, e enviar para pergunte@conspiracast.com.br. Mas só se você quiser mandar uma pergunta. Se você quiser mandar um e-mail, você mande para contato@conspiracast.com.br. Mas eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta primeiro, Gabriel. Cala a boca aí que eu vou perguntar. Se eu uso Internet Explorer pra acessar a internet e eu só sei usar o Facebook, como é que eu faço pra falar com o ConspiraCast? Primeiro, você pode fazer assim, ó. Você vai abrir uma aba nova, vai digitar assim, Google Chrome Download. Depois que você fizer o download do Google Chrome, você vai entrar no Facebook, ou você nem precisa entrar, você digita facebook.com/conspiracast e você vai cair na nossa página, que tem todos os textos que a gente publica, tem os podcasts, tem algumas poucas fotos, tem vídeos, 2 na verdade, e várias coisas legais que a gente coloca lá. E, não, continue. Bom, mas eu acho que tem uma coisa que eu queria falar pra vocês, meus amigos. É muito gratificante gravar com vocês. E sem amigos a gente não é nada, não é mesmo? Sim, sem amigos. Estamos sozinhos no mundo. No mundo. Então, eu gostaria de abrir aqui o espaço, se vocês me permitem, pra fazer um jabá dos nossos queridos amigos. Botini, que amigos, Botini! Ó, oh, Botini, os nossos amigos. Quais são os nossos amigos, Gabriel Pinguim? Nossos amigos têm o dedão Botini de qualidade. É lógico, quem são Forevercast. Ah. Todo podcast bom pra caralho. E a galera é boa pra cacete. E como é que eu faço pra ouvir o episódio deles? Com os ouvidos. Nossa. Você acessa Whatevercast, whatevercast.com.br e lá você ouve os episódios dele. Ou como você faz com o nosso podcast, que como é, Igor? Você vai e assina no feed o programa. Vai lá no iTunes, digita Whatevercast, vai ser fácil de achar, porque acredito que não tenha muitos programas com este nome. Procure, assine no feed e dê 5 estrelas no iTunes pra eles, mas seja sincero. sem brincadeira, vai lá, avalia o podcast dos caras aí. Ô Igor, só uma pergunta. É, agora a gente tá assinado no feed do WeCast, né? É, fiquei sabendo esses dias que teve um amigo do Gabriel, que eu não sei quem é, que procurou a gente no WeCast. Só que como eu não tenho um iPhone, e eu não me sinto menor por isso, não consegui acessar, e eu também não uso Android, porque sou uma pessoa melhor, eu não tinha o WeCast. Então eu não consegui acessar. Você usa o Firefox System? É, eu uso o Symbian. Aí eu não consegui, cara. Eu não conseguia acessar o WeCast pra poder colocar o nosso feed, mas agora a gente tá no WeCast. Então, ouvinte, se você for legal, bota a fotinha lá, bota no, quando a gente estiver falando as coisas, bota a foto lá. Eu não vou poder ver, mas vocês vão poder ver. Mas é isso, acho que com essas informações... É isso, a gente já fez tudo o que tinha que fazer. Ah, pera aí, faltou um negocinho. O ConspiraCast homenageia, que é um quadro que foi um sucesso estrondoso, mais do que a gente imaginava. E a gente esqueceu aí por um tempo, a gente esqueceu de falar dele, mas voltou, então o link que tá pinado lá no post. É só você ir na página do Facebook do ConspiraCast e digitar lá no, na área de comentários o podcast nacional que você quer ver homenageado. Acho que você já deve saber como é que funciona o esquema. Até o momento, MonaCast. Ganhando com 6 curtidas. Coisas que dão medo. Isso. Mas é isso. Acho que e-mails lidos, recados dados, vamos para o tema. Pocket Monsters é uma franquia criada pela Nintendo que realmente foi febre mundial. Opa, não foi pela Nintendo, hein? Ah, não? Então me fala por quem que foi criada, já que você sabe. Satoshi Tajiri. Gabriel, eu gostaria de promover, então, um momento Aurélio pra você falar mais profundamente sobre essa franquia que você tanto ama. Vamos lá, então. Pokémon, como o Lucas já falou, Pocket Monsters, é uma franquia de jogos criada em 1995. Ele debutou. O criador é Satoshi Tajiri, nome também do personagem principal da série no original em japonês, né? Foi criado pela Game Freak, junto com Satoshi criou. A Game Freak foi quem publicou e a Nintendo foi quem ganhou dinheiro com isso, né? Basicamente. Isso, é uma série de jogos, que foi o que começou, animes e mangás. O curioso é o seguinte, o anime surgiu logo após os jogos, em 1997, mais ou menos, e ele seguia os jogos do Pokémon Red, Blue e Green. E depois que o jogo foi... que o anime foi criado, mais ou menos um ano depois, foi criado o primeiro mangá do Pokémon, que era o mangá Pikachu e Sus Amigos, que não falava sobre as aventuras do Ash, que falava sobre as aventuras do Pikachu. Da Revolução Mexicana, né? Porque Pikachu e Sus Amigos... Então, o título traduzido ficava assim. Eles a pata, né? Aí depois Na teoria, a gente pode colocar que, na verdade, veio antes desse mangá, teve o mangá Pokémon Adventures, que ele conta a história... que até foi o motivo da minha introdução, que é conta a história do Red. Dele é igual a história, muito parecida do Ash, desde o primeiro Pokémon dele até as galáxias. A diferença é que o Red ele usa o Charmander como inicial, né? Ele inicia com um Poliwhirl. Poliwhirl? Puta, o cara é foda, hein? É, e captura. O cara é foda, fi. Não, eu vou contar, eu tenho um mangá inteiro aqui, eu vou contar. Não, mangá inteiro do cara, não, né, mano? Porra. Vai contar um mangá inteiro. Não, é claro. Não, mas eu deixo pra contar uma coisa. Você falou que ele conta a história desde o começo até as galáxias. Então, se eu tiver um Pikachu e ele falar pica, ele vai ser um pica das galáxias. Nossa. Peraí. E se o Pikachu, ele arrumar um emprego como segurança noturno, ele vai ser um guardião das galáxias? Por favor, uma salva de palmas. Tinha preparado essa piada faz uma semana já, né? Enfim! Pokémon é uma série que já tem aí... E se o Pikachu começar a pintar quadros? Ele vai ser o Picasso? Fim do podcast, meu Deus. Ai, caralho. E se ele andar de caminhonete, ele vai ser uma picape? E se o Pikachu falar assim, yo lo no conozco, senhor, ele vai ser o pica-pau. Caralho. Ô, Guilherme, aí, como é que tá a faculdade, cara? Ai, cara, depois dessa acho que eu vou trancar. É, eu também tô pensando nisso, tá ligado? Muito inteligente. Como... Se isolar um pouco do mundo. É. Enfim, gente, voltando aqui, né? Pokémon já tem aí seus 20 anos de publicação e já são 6 gerações de Pokémons, contendo 718 Pokémons. Além do pessoal, alguns deles são bem inúteis. Alguns deles, muitos, né? São bem inúteis, tipo na minha opinião. Tipo um que, que o Lucas Queiroz adora pegar no Pokémon Showdown, sempre aparece pra ele no modo random, que é o Rotom. Rotom é uma bosta, mas enfim. Alguns Pokémons são inúteis. Pokémon é uma franquia que atingiu a todos, eu acredito que todos nós aqui, mesmo que a gente não tenha tido contato direto, a gente já ouviu falar do que é o Pokémon. Acho que toda criança já ouviu falar do Pokémon, mesmo que seja as crianças da geração pós-2000. Inclusive, eu posso falar que eu dou aula pra crianças aí da geração pós-2000, e eles mesmos já ouviram falar de Pokémon, apesar de serem muito noobs no jogo, ou em saber cantar as músicas, mas enfim. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? É, até eu, que não... Ó, vou tomar pedrada, mas eu nunca joguei Pokémon em videogame, em Game Boy, em emulador, em nada. Nunca joguei, mas assisti os filmes, assisti o desenho, era muito legal o desenho. Tive algum ou outro card game, mas nunca joguei também. Mas já ouvi falar, é lógico. Não, mas card game, acho que ninguém... Alguém já jogou card game do Pokémon aqui? Ô, louco, cara. Eu tenho 2 decks comprando. Eu tinha um deck. Não, tá, mas eu você coleciona aqui. Você dá pra jogar aqui? Dá, é. É igual as cartinhas do Naruto. Tem... Puta, é igual o Yu-Gi-Oh. É um Yu-Gi-Oh de um Pokémon. Pelo que eu lembro, tava mais próximo de uma imitação do Magic, não era um negócio assim? É a mesma coisa. É uma cópia do Magic the Gathering lá, só que com Pokémon. É. So you wanna play with magic? Mas, ô Queiroz, fala. Você falou que muita gente, todo mundo aqui já teve, né, contato com Pokémon, e eu quero saber de você, meu bom amigo. Fala. Meu chavequinho, meu lindo, meu gato. Fala. Desnecessário. Ó, eu conheci o Pokémon quando eu tinha... Quando foi que você conheceu? Eu conheci o Pokémon quando eu tinha meros 8 anos, eu era um pequeno padawan, e passava na TV Globinho. Verdade, né? É. Passava, cara, e foi aquela primeira temporada que eu assisti lá com Ash, Misty e Brock, aquela primeira. Isso. Antes da Liga Laranja. E foi pelo desenho mesmo. A primeira coisa que eu tive contato foi o desenho. E eu apaixonei. E aí eu assisti os filmes e tal. Assisti toda a temporada Johto. Só que depois eu perdi o contato. Até porque parou de passar na TV Globinho. Parou de passar. Chegou a passar na Band? Ah, não sei. Eu sei que passou na Rede TV. Passava antes da TV Globinho. Passava na Eliana. Não lembro de que canal que era. Isso, na Record. Passava na Eliana. Tanto que tinha o Chiquinho. Record, 1999. Cara. É, bem exato. Eu acho que era isso, passava na Record. Não, mas passava na Rede TV também, passava no programa da Eliana, tanto é que eu lembro de um episódio, episódio não, de um programa que o dublador do Ash foi no programa da Eliana. E aí aquele monte de gente, não sei o que é o Ash e tal, mas eu assistia. Aí depois, muito mais depois, quando eu tinha 14, 15 anos, que eu tive contato com o jogo no Game Boy. Só que também não foi no Game Boy, foi no emulador. Mas e você, Gabrix Queiroz, meu primo e colega de podcast, qual foi o seu primeiro contato com o Pokémon? Foi igual você, foi nas manhãs de segunda a sexta, né, assistindo os desenhos marotos da TV Globinho. Aí depois, quase na sua idade também, foi a interação com o game por emulador. E também, há pouco tempo, eu baixei, né, o modo mais piratão, eu baixei a coletânea inteira do mangá e li completamente. E você, Gabs, como que foi? Conte sua história. Cara, então, meu contato com Pokémon começou... Eu sei que foi em 1999 que estreou no programa da Eliana na Record, porque foi quando eu comecei a assistir Pokémon. Em 1999, eu assisti ao programa da Eliana, tinha 7 anos de idade. Passou um episódio, eu gostei da música, eu ouvi a música e falei, legal essa música e tal, mas sobre o que fala? E assisti o primeiro episódio e falei, legal, cara, vou assistir. E aí me apaixonei por Pokémon, tanto é que eu já joguei todos os jogos referentes aos emuladores de GBA, né, do Game Boy Advance. Todos, desde a era Color até a era Advance. E tô jogando agora os emuladores de Nintendo DS normal. Pra poder me especializar nas outras gerações também. Mas assim, Rufus, o lenhador barbado, você, quando começou a assistir Pokémon ou ter contato com Pokémon? Cara, a primeira vez com Pokémon foi um negócio diferente, porque eu tava porque assistindo... Porque o Pikachu enviou uma pica. Eletrizante. Nossa, cara. Sério que eu pago a minha internet roubada pra isso? Bom, enfim... Eu assisti, acho que na Eliana, o primeiro episódio. E o primeiro episódio que eu assisti foi justo o episódio que o Pikachu lutou contra um... Como chama a pré-evolução do Marowak mesmo? O Cubone. Cubone. E foi um episódio pra mim bem emblemático, porque o Cubone, ele era um Pokémon assim, um tanto quanto negro pra época, né? É, todo misterioso, tinha aquele poder com o... Até hoje tem, né? Ele tem uns mistérios. Ele é um Pokémon sem ser um Pokémon, ele é um filhote de um outro bicho. Até hoje, mas gente, já a gente vai entrar nisso. Então, mas... Continuei. Não, e aí foi... Assim foi a minha primeira vez. E aí eu já me apaixonei pelo negócio. Percebi que era um negócio que eu não conseguia ficar sem. E sempre assistia quando passava, marcava a hora pra assistir. Era antes do almoço, pra ir pra escola depois à tarde. E depois disso comecei a jogar os jogos. Minha irmã ganhou um Game Boy Color na época. E como a minha irmã era menor, então eu também jogava. Ou melhor, o que ela tinha ganhado depois virou meu. Peguei daqui, que você é muito pequeno. Na verdade, teve algumas negociações, mas não vem ao caso. Ela vai saber muito bem, vai remoer isso, porque é um assunto inacabado entre nós até hoje. Mas, por fim, o Game Boy acabou sendo roubado pelo eletricista que foi em casa, mas... Puta que pariu, cara. A gente ficou tão traumatizado que desde então a gente baixa todos os emuladores e todos os jogos e joga até não poder mais. Inclusive, ela zerou uma vez o Pokémon, se eu não me engano, o Emerald em 3 horas, assim. Porra! Tipo, foi um negócio... Eu tenho um colega que consegue fazer isso. É absurdo. Então, assim, a gente realmente curte e / foi traumatizado. Então essa é a minha experiência que eu tenho de Pokémon pra compartilhar com vocês. Palmas, muito difícil falar sobre um assunto assim. Tão traumatizante, né? E agora eu pergunto para o Guilherme, como foi a primeira vez dele com um Pokémon? Pô, cara, a primeira vez com um Pokémon minha, eu lembro que eu tinha 6 anos. E na primeira série, meus amigos começaram a colecionar aqueles Tazos que vinham no salgadinho. Tô ligado. E eu falei, não vou ficar pra trás, né? Comecei a comprar também. Aí do Tazos já fui pro desenho, do desenho já fui pro filme, do filme pro álbum de figurinhas. Aí já comecei a comprar jogos. Jogo de tabuleiro e... Guaraná Antártico. Isso, Guaranazinho. Puta, o caçulinha, cara. Tinha, nossa, agora veio na mente, assim. Fez uma sonda psionica na minha mente. E você capturava 150 Pokémon só pra beber a Guaraná Antártico. Não, 150 não, porque só tinha uns 10 na coleção, né? É, isso mesmo. Tinha não, muito tinha pouco. Todos, tinha Pokébola, muita. Não tinha todos. Não tinha todos. Tinha, sei lá, 30 no máximo. Não tinha 30. Eu lembro que tinha o Snubble, os iniciais e eu... Não, mas vinha a Pokébola, ela era perfurada, né? Ela tipo um... Cheetos. Ela encaixava na tampa. Rosquinha. Era um Pokéaro, né? Não uma Pokébola. Isso. Ela era uma rosquinha. Pokénugget. Tampa. Pokénut. E quando só faltou uma pessoa, cantor de Digimon. Então, eu não vou fazer muito floreamento, porque foi pouco até o conhecimento que eu tive. Eu comecei vendo desenho, assim como acho que a maioria da gente começou, o desenho na Record, lá com a Eliana. E gostei muito, não tenho muitas lembranças, porque muita coisa eu esqueço fácil. Eu lembro que eu fui ver o filme no cinema, aquele filme do Mewtwo, que era muito da hora. Eu tinha o VHS filme dele. Bom. Eu também tinha. Todo mundo chorou na hora que o Ash vira pedra. Putz, eu ia chorei perguntar isso agora. Quem aqui vai falar que não chorou? Não, todo mundo chorou. Gabrix, você é mentiroso, fala a verdade. Não, cara, eu não chorei. Gabrix, fale a verdade. Não, mas tá, continua aí. Eu chorei pro filme da Múmia, mas não chorei pro filme do Pokémon, cara. Você chorou no A Queda, né? Quando o Hitler morre, você chorou. Nossa, é uma pessoa tão boa. Mas então, mas o... Eu nunca joguei jogo. Eu acho que eu joguei uma vez. Eu baixei no meu celular pra ter curiosidade, mas não cheguei a jogar muito. Eu nem lembro qual versão que era também. Mas assim, de fato, vou tomar pedrada, mas eu não... Nunca cheguei a pesquisar nada e jogar. Não, tudo bem, você não vai tomar pedrada não. Hoje eu não vou atacar de fanboy, sou um filho da puta. Mas o mundo... Caraca. Mas o mundo Pokémon, ele é um mundo tão grande e com tantas modificações feitas pelos usuários que a gente já debateu isso sobre o sucesso de uma franquia se dá um pouco pelo tanto de modificações que os usuários têm. Invariavelmente acaba gerando histórias, as próprias modificações e as populares creepypastas. Então eu trago aqui pra vocês alguns tópicos que eu não faço noção do que são, mas vocês devem conhecer. Micino. O que é um micino? Me expliquem o que é um micino. Na verdade... O missing vamos lá, ele é a abreviação de missing number, né? Que é o número faltante. No caso seria o seguinte, seria um Pokémon que seria inserido na primeira versão do jogo, só que ele foi retirado, só que não, nem todos os dados foram retirados dele. Então ainda existia dados dele no jogo, só que ele de fato não existia, ele não era um Pokémon jogável. Por isso na hora do índice dele aparece missing number, né? E ele é um Pokémon tudo glitchado, né? O sprite dele é um glitch, né? É um bagulho tudo fudido. Ele é um Pokémon de um tipo que nem existe, que é o tipo Bird, né? Na verdade, esse Pokémon seria o Mew, né? Agora não sei se é verdade ou não. Então, esse negócio, tem várias teorias sobre o Missing, mas essa fonte aí, porque na hora que você olha nos dados, eu vou falar de quatro teorias, na verdade, se vocês quiserem que eu fale. Uma das teorias é que o Missing, como ele é do tipo Bird, ele seria a quarta ave lendária. E qual o nome seria dessa quarta ave? Então, vamos fazer as contas agora. A primeira ave lendária, vocês devem lembrar, é a ave de gelo, que chama-se... Articuno, que vem de Arctic, que é Ártico, e Uno, que é o Uno em espanhol. Depois vem quem? É a brincadeira do 1, 2, 3. Sim. Zapdos. Quem que vem depois? Zapdos. 12 é 2, e Zap é o barulho, é a onomatopeia de choque. É a segunda ave lendária. A terceira ave lendária é Mou 3. 3. E Mou, eu não sei, não faço ideia do que tem a ver com o jogo. Não, Mou, é Molt, Mou, é M-O-E. Não, é M-O-E. Na verdade, vem Molt, que significa derretimento, eu acho. Ah, então beleza. Muito bem. Acho que é derivação de Melt, se eu não me engano. Isso. Há boatos de que o Missing seria a quarta ave lendária, que se chamaria, no caso, eu esqueci, Nor 4, porque ele seria uma ave normal, e ela teria o domínio sobre as outras três aves. Então não seria o Lugia, né, que originalmente no filme a gente vê que o Lugia é quem traz a paz, mas seria o Nor 4. Mas seria o Nor 4 a precursora da Lugia, a ideia da Lugia? Pode ser. Não, porque o Lugia, se você vê o é tipo... Psíquico. Isso, Lugia é psíquico e voador. É o psíquico voador, né? Ou só psíquico? Isso, ele é psíquico água, voador. Não, ele é psíquico água, voador. É água. Segundo não, ele... Pega a Pokédex, você vai ver, ele não é água. Voador. Ele é psíquico voador, mas ele dá surf, whirlpool e dive. Mas enfim, é e o normal é debaixo d'água. Então não tem como a gente especular muito se ele seria um precursor do Lugia ou se ele seria o substituto, porque ele é do tipo Bird e esse tipo nem existe, né? Essa é uma das teorias. A segunda teoria, vocês vão pasmar agora. Ele seria o Yoshi. Essa eu gostei dessa teoria, cara. O Yoshi do Mario? Do Mario. Do Mario. Parece muito, cara, só muda a cor. Então, o que vocês acham de ser o Yoshi do Mario? O Missing. Eu acho que é legal. Então, dizem que... Eu ainda não acredito no Missing. Calma que a gente já vai começar. Deixa eu só falar as quatro possibilidades que ele pode ser. Dizem que a Nintendo queria colocar um easter egg. Da Nintendo dentro do jogo do Pokémon, certo? E esse easter egg seria o Yoshi como um Pokémon jogável. Só que acho que o Satoshi mesmo achou a ideia ridícula, porque são jogos diferentes. E colocar universos que se interseccionam não ia ser muito legal pro Pokémon. E eu, particularmente, acho que não seria uma boa ter o Yoshi pra jogar. Seria uma bosta ter o Yoshi pra jogar. Outra teoria é que ele seria a pré-evolução do Kangaskhan. Eu acredito nessa. São três teorias. Eu também não acredito muito na evolução do Kangaskhan, porque eu acho que a evolução dele, na verdade, é outro Pokémon. Mas assim, pro ouvinte que é um pouco leigo nesse assunto, todo Pokémon, no máximo, ele tem três evoluções. Ele tem três estágios evolutivos. Na verdade, agora tem o quarto, que é o temporário, que é a mega evolução. Foda-se, eu não considero. São três estágios evolutivos. Foda-se, a gente tá falando de Pokémon, não do que você considera. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E o Kangaskhan é um Pokémon que não tem nenhum dos três estágios evolutivos. Então, diria... alguns dizem que o Missing seria a pré-evolução do Kangaskhan. Mas por quê? Explica por quê. Por quê? Porque, na verdade, além do Kangaskhan não ter um pré-evolução, o sprite do Missing no Fire Red é a imagem glitchada, né? É tudo vários pixels desarrumados. Só que no Heart Gold, quando você encontra o Missing, o sprite dele é aquele bonequinho que fica substitui seu Pokémon quando você usa substitute. Vocês estão ligados o que eu tô falando? Rufus vai saber o que eu tô falando. Tô vendo. Rufus e o Gabrix. Eu não, né? Não. Mas você tá óbvio. Quando você usa substitute, ele fica um bonequinho, parece um rinocerontezinho. Então é esse sprite que aparece. Então seria uma teoria de que fosse... Porque esse rinocerontezinho aparece muito com o Kangaskhan. Então... Essa é a teoria que teve. Pra você, ouvinte, que não conhece o Kangaskhan, por acaso você nunca ouviu falar de Pokémon, sim, isso pode acontecer. Kangaskhan seria um canguru super poderoso, só tem fêmeas, e na bolsa desse Kangaskhan tem sempre um Pokémon cinzento que se parece uma miniatura de Kangaskhan. Mas a foto dele vai estar no post. Quem sabe que porra é aquilo. Mas é só pra dar uma descrevida rápida pra galera. E a última teoria, Luquinho? A última teoria que o Guilherme falou é que ele seria o... O que que você falou mesmo, Guilherme? Que ele era o Mew? Então, seria uma primeira tentativa de colocar o Mew no jogo. O que, na verdade, é o número 151. Tem uma outra teoria. Isso. Então, tem uma outra teoria que, caso vocês procurarem, ele já tem no Yellow e no... Yellow? Qual que é o... É o Yellow e o... Red, Blue e Green. Não, quatro... a primeira versão. Do... Não. A do Game Boy Color. É Yellow? Red, Blue e Green. São os três primeiros. Depois veio Yellow. Na verdade, antes do Game Boy Color, tinha um outro Game Boy que não tinha nenhuma cor. Que esse, se eu não me engano, era o Red e o Green, a primeira versão mesmo. Red Blue. Isso. Não, acho Red que... Blue. Então, era em RGB. Não vou estar lembrado agora. Na primeira versão, que é a versão que não tem cor nenhuma, que é só pontinhos pretos, você consegue capturar o Missigno e ele tem 5 ou 6 formas, que é a do Kabutops, a do... de todos os pokémons ósseos. Ósseos não, fósseis. Fóssil. Ele também... ele tem a forma também do fantasma que você encontra em Vermilion. E também aquela forma grotesca, zoada, glitchada do Sprite. Então, uma das teorias que conta, que eu acredito ser mais valia, pra quem é programador ou pra quem mexe com banco de dados, alguma coisa assim do tipo, consegue entender que quando você cria um banco de dados ou uma organização pra um jogo ou qualquer tipo de coisa, é menos valia você deixar o que você não vai usar guardado lá do que você tirar e talvez possivelmente estragar o jogo inteiro. E o que acontece? Então por isso que deixou... Isso é uma possibilidade porque que deixou lá o dado? Porque aqueles dados, pode ver, ele não tem ataque, ele tem um level zoado. Ele tem dois ataques. Level 200 e tem dois ataques, se não me engano, dois ataques, isso. Ele tem level 230, o level dele fica parecendo mutável, acima de 100 só. E assim, dependendo do seu nível e do seu personagem, que talvez seria um projeto de criar um Pokémon específico, dependendo do personagem que você escolheu pra jogar, a menina ou o menino, ou o nível que tá o seu Pokémon que tá enfrentando ele. Então, umas coisas bem da maluca mesmo. Mas tem outras coisas, cara. Diz que se você capturar o Missigno, ele fode com o teu save, né? Na verdade, não, ele... cara. Assim, eu tava dando uma lida sobre o assunto. Olhando pro ponto de vista ainda de programação, você pode reparar que ele é o número 000, que nem disse o Guilherme Frobert barra Freire. Missigno seria o número faltando. Eu olho pra ele como se fosse um ponteiro que não tá apontando pra nada. Porque assim, cada número dos pokémons é como se fosse um código, um RG de cada pokémon. Dentro da programação, cada número faz referência, aponta pra um lugar da memória que vai ter as outras informações necessárias. E aí, os caras estavam colocando vários pokémons e resolveram tirar a referência desse código do 000. Quando tiraram, na programação a gente chama exceção. Acontece uma exception. Que acontece quando, assim, ele vai tentar acessar um dado, não encontra, e aí dá um erro. Então, o que eu consigo imaginar é o seguinte. Quando você vê ele, quando você encontra a captura, ele tenta buscar uma informação num lugar que não existe. E aí ele começa a buscar informações de vários lugares e traz uma informação que o programa não tá esperando. Porque antes de tudo, o Pokémon, além de ser um jogo, é um programa, é um sistema. Com certeza. E aí acontece, entre aspas, esses glitches. Que é o erro? É um comportamento anômalo. Por quê? O programa tava esperando uma série de dados e quando o programa trouxe da memória, ele trouxe outros dados. E aí aconteceu um monte de comportamentos estranhos por causa disso, né? Que não teve a referência correta. Então, deturpa a tela, mas não estraga o save. Pode duplicar item, mas não estraga o save. E por aí vai esses comportamentos estranhos que, assim, pra quem tá vendo, quem não conhece, acha que é o demônio. Mas não é bem assim. É o mochila de criança. Cabeça de morcego. Mas é muito bom saber disso, cara. Eu não sabia. No ponto de vista de programação, então, ele tá tentando buscar dados onde não tem. Mais ou menos isso, cara. Então, na verdade, é assim. Todos os pokémons, na verdade, eles estão salvos numa tabela dentro do programa, que é um banco de dados. Que lá tem o ID do pokémon, o tipo, o nome e tal. E os pokémons, na verdade, são variáveis dentro do programa. Pokémon, na verdade, é uma variável. Cada um é uma. Falando assim, de a grosso modo. E esse Missigno, quando ele vai buscar o registro dele na tabela, ele não vai encontrar nada. Então, ele vai retornar um vazio, que é aquele bug que dá lá. Bom, E ele é um Pokémon, assim, tem gente que não acredita nele, né, Gabriel? Eu ainda não acredito no Micino. Vou explicar o motivo que eu não acredito. Não tem nada contra, tem gente que me fala que, ah, eu já vi o Micino, eu já vi o Micino, eu já vi o Micino. Eu não consigo acreditar porque eu jogo Pokémon, as runs e tudo, desde 2006. A gente tá em 2014, vão pra quase 10 anos que eu jogo, e eu não consegui ver o Micino até hoje. Eu já vi todos os 151 Pokémons da primeira geração. Eu já vi todos os Pokémons até a terceira geração, que tem emuladores. Mas eu nunca consegui ver o Micino. Então por isso que eu não acredito. Bom, mas é que é o seguinte, o Micino não aparece... Você já capturou um Lugia dourado? Não. Então, você acha que ele não existe? Não capturei o Lugia dourado. Então... Rapidão, Depende do Pokémon que você vai jogar, ele não existe. Depende do Pokémon que você vai jogar, ele pode até aparecer como um Shiny, mas... Só que o Micino, ele não é assim que você captura, só ocorre ele no mato, assim. Você tem que fazer uma série de passos pra você capturar ele. Tem uma rotina. Tem uns tutoriais no YouTube, você rotina, tem que apertar Start em tal lugar... apertar o botão e tal. É uma rotina que somando tudo vai dar o bug que vai aparecer ele. Então, o senhor, faça isso e aí depois você fala pra gente se o senhor achou ou não. Eu tenho um vídeo aqui ensinando como você consegue capturar ele. Se quiser, eu passo pra você. Mas, ô Gabriel, não esquece de pegar uma versão original, tá? As rebootadas provavelmente não vai ter esse cara. Não, eu não jogo na Hack Room. Eu já joguei muita Hack Room, mas eu tô jogando de novo os originais. Beleza. Depois de muito tempo quieto, aprendendo sobre esse maravilhoso mundo do Pokémon, vou começar a jogar, inclusive, acredito. É um novo mundo de aventuras, né, cara? De magia, pra quem já foi criança um dia. Mas... onde o perigo é bem maior. Mas, eu vejo aqui na pauta algo relacionado à pré-evolução do Kangaskhan, que me lembra Gengis Khan. Mas... o que vocês têm a dizer? Acho que vocês já conversaram um pouco sobre a pré-evolução do Kangaskhan. Bom, acho que quem tem mais pra falar sobre isso é meu querido amigo Gabriel. É que assim, não é que a pré-evolução do Kangaskhan é uma coisa que se faz totalmente necessária. Assim como eu sou adepto da seguinte teoria, não sei o que os outros fãs da franquia vão pensar. Eu sou adepto da teoria que todo Pokémon tem que ter três estágios evolutivos. Seja os Pokémons que já são fodão ganhar duas pré-evoluções, seja o Pokémon que é mais ou menos ganhar uma pré-evolução e uma total evolução e uma evolução, seja o Pokémon que é um bosta ganhar duas evoluções. Independente. É igual o Onix. O Onix só tem dois, né? Eu acho que o Onix tinha que ter uma pré-evolução, porque ele já começa muito foda. E eu acho assim, Kangaskhan, quem já jogou Pokémon, sabe. O Kangaskhan é um Pokémon muito foda de você treinar. Ele bate pra caralho. Ele é do capiroto. Não pode um Pokémon nascer daquele jeito. Eu não consigo conceber isso. Então eu acredito que é necessidade, não é? É necessidade pra questão da história. O Kangaskhan deveria ter uma pré-evolução e antes dessa pré-evolução dele, deveria ter outra pré-evolução, pra ele ser o estágio final, ele ser o terceiro estágio. Começa com um pokémonzinho lixo, põe um pokémon mais ou menos e deixa o pokémon fodão. Mata esse cachorro aí, puta que o pariu. Ah, tomar no seu cu. Ô, Gabriel, posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. O Kangaskhan, ele já nasce com aquele filhotinho dele ou o filhote é realmente um filhote dele? Então, eu aí, não sei. Porque você nunca viu um Kangaskhan sozinho ou um filhote sozinho. Exatamente. É. Única vez que eu vi um Kangaskhan com alguma coisa que não era só o filhote na bolsa, era o filhote e o time, o garoto que virou que quis virar um Kangaskhan. Foi adotado por uns Kangaskhans lá na primeira temporada. Ele é tipo um maluco, abra sua mente. Então você falou, discorreu aí, falou sobre o que você acha que tem que ter evolução ou não, mas você não falou o que é a pré-evolução. Qual que são as teorias que envolvem a pré-evolução do Kangaskhan e o nosso querido amigo Killbone, que foi o episódio que o nosso amigo Rufus assistiu lá. Existe uma teoria de que o Killbone seria a primeira pré-evolução do Kangaskhan, o Marowak seria a evolução intermediária e o Kangaskhan seria a evolução final. Por que que existe essa teoria? Que teria sentido. O Killbone se parece muito com o filhotinho que tá na bolsa do Kangaskhan. E segundo a Pokédex, a exceção do Igor que não jogou, todos já leram, a Pokédex diz claramente que o Killbone usa o osso do crânio da mãe morta pra se proteger, como um capacete. Nada impediria, então, de ser um Kangaskhan. A mãe dele morreu, ele arrancou o osso da mãe e botou na cabeça pra se proteger. Ou algo assim. Significa, então, que todo Killbone é órfão, então. Praticamente. Todos eles têm um osso na... Então, aí que entra uma ideia contraditória, talvez. Que no episódio de Lavender Town, o Killbone que tá sozinho dentro da coisa, a mãe dele é um Marowak. Não é porque... Porque não necessariamente o Pokémon ele precisa estar na última forma evolutiva pra poder ter o filhote. Reprodução. É, ele não, então, não, aí, tendo um Pokémon bebê, ele pode ter o filhote. Mas, ô, Gabriel, eu escutei outra teoria, na verdade. Uma, na verdade, semelhante, mas diverge um pouquinho. Que foi o seguinte: se o Kangaskhan tem o filhote e a mãe Kangaskhan continua viva e tudo mais, o filhote vira um Kangaskhan mais pra frente. Se a mãe morre, aí o cara vira o Kyubone, e esse Kyubone nunca vai ser Kangaskhan. Acontece uma ramificação. E aí o Kyubone vira o Marowak, entendeu? É como se fosse o... acho que é Politoed. Isso! É uma ramificação, na verdade. Pô, essa seria legal pensar assim. Seria legal pensar assim. Achei legal, hein, cara? Porque o Politoed... eu adoro esse o Pokémon Politoed. É claro, eu vou fazer questão do Igor pôr todas as imagens de todos os Pokémon que a gente tá falando aqui. Põe. Porque eu mesmo não tenho noção do que vocês estão falando. Porque o Politoed... É muito legal, porque eu gosto dele porque ele tem essas duas possibilidades. Você pode treinar ele pra virar um sapo azul que bate em todo mundo, ou pode treinar ele pra virar um sapo verde que é fofinho e pula. Um sapo bicho. Parece um bebê. Pô, mas eu treino o sapo bicho. Esse azul é que tem um negócio rodeado espiral na barriga dele. Ah, eu sei quem é. Boxeador, né? Então, fala Polivrat. Conheço. Eu queria aproveitar que a gente tá falando aqui sobre a evolução do Kangaskhan e tal, e eu queria propor uma discussão rápida. Aproveitar aqui. Não sei se vocês já notaram, mas quando uma evolução de um Pokémon aparece numa temporada posterior ao surgimento desse Pokémon, existem certas cagadas que acontecem. Vou dar um exemplo básico. O Oddish evolui em Gloom. O Gloom, até o fim da primeira temporada, ele evolui, da primeira geração, ele evolui em Bioplume, com o auxílio da pedra grama, ou não. Porque segundo o anime, você não é só pela pedra que o Pokémon evolui. Quando você chega na segunda geração de Pokémon, o Gloom, ele recebe uma nova evolução, que é o Bellossom. Então você pode evoluir pela pedra do sol, você evolui o Gloom pra Bellossom. Pela pedra da folha, você evolui o Gloom pra Vileplume. Onde tá o problema? O Bellossom é do tamanho do Oddish e é menor do que o Gloom, pré-evolução dele. Eu acho que é um pouco ilógico um Pokémon que tá crescendo diminuir do nada, na evolução. Cara, assim como acontece, por exemplo, com o Poliwhirl. O Poliwhirl vem grandão. Não, mas aí tem um problema. É o seguinte, é igual... que é menor. Não, mas isso é o seguinte. É igual a pessoa que toma muito suplemento aí, fica forte, saradão, fica grande, depois para de treinar. Os músculos murcham, a pessoa diminui. Você quer um exemplo? Nosso editor. Agora eu já voltei a tomar umas bombas, quer dizer, voltei a treinar e agora tá de boa. Queiroz, meu amigo, Guilherme Freire, meu grande amigo, Gabrix com certeza já viu, e o Rufus eu também acho que já. O Queiroz e eu uma vez fomos estudar no Ibius, lembra disso, Queiroz? Lembro, fomos estudar. E aí o nosso estudo passou para... sexo anal! Rapidão, isso ficou muito gay, cara. Nós fomos estudar. Ué, para de preconceito aí, ô homofóbico do caralho. O goiaba viado é respeitado. E aqui não? Aqui não. Eu não falei que é ruim, só falei que parece outra coisa, como se fosse menino. No Ibiuce era matéria do professor, do lindo professor João Carlos, da mente, porque a gente estava na época jogando Hack Room Pokémon Shiny Gold, e nos deparamos com uma coisinha muito bonita na internet. Cosplay da Mist, pode crer. Mas enfim... nos deparamos com uma notícia que dizia que Ash Ketchum está em coma. É. E era um post todo que o cara dizia por que na ideia dele o Ash estaria em coma. Basicamente, ele diz que aquele acidente que o Ash sofre no primeiro episódio deixa ele em coma. Da Mist. Isso, deixa ele em coma. E tudo que acontece durante todas as temporadas são tentativas do cérebro do Ash de despertar a mente dele do coma. Mas quanto mais tempo ele passa no coma, mais arriscado é a situação pra vida dele. E isso faria muito sentido, segundo o cara que escreveu o texto, porque o Ash passa... já estamos na 20ª temporada, e o Ash até hoje tem 10 anos. Usa sempre o mesmo estilo de roupas, nunca deixa o Pikachu de fora, quase sempre usa os mesmos tipos de Pokémon, sempre tá acompanhado por uma menina que geralmente é muito temperamental, muito, muito geniosa, e por um cara que sabe muito mais do que ele, mas ao mesmo tempo é muito mais burro do que ele. E por mais que ele vá muito bem em todos os torneios que ele disputa, ele sempre é desconhecido na próxima região que ele chega. Então essa é a teoria que o cara embasa tudo do coma. E eu queria saber de vocês o que vocês acham dele estar em coma ou não? Eu acho, nunca vendo Pokémon nessa profundidade que vocês veem, uma babaquice. Né? Eu nunca filosofei sobre Pokémon, mas eu acho uma babaquice. Por quê? Porque é muito fácil você falar que qualquer desenho, filme, série, seja lá o que for, que é muito fantasioso, o protagonista tá em coma. Falaram isso do Caverna do Dragão, falam isso de... É verdade. Eu acho uma babaquice isso, porque é um roteiro... Coitado do Mestre dos Magos, cara. É um roteiro ridículo. Você, desculpa, é que o cara tava em coma, por isso que ele tá nesse mundo. Tipo, é querer dar muito significado e muita teoria da conspiração pra algo que não tem teoria da conspiração. Pokémon é um desenho, gente. Igual The Walking Dead também, né? Igual The Walking Dead. Ah, o cara ainda tá em coma. The Walking Dead é uma merda, mas tudo bem. E... Uma série de zumbi que não tem zumbi, aonde já se viu isso? Mas então, é muito fácil você falar que, só porque é maluco, o cara tá em coma. Ninguém tem mais criatividade e ninguém tem mais senso de descrença da realidade pra poder entender que é um desenho e que o cara pode fazer isso. É muita teoria da conspiração, muita coisa dark. Ele não pode ser imortal, caralho. O Ash pode ser imortal e o que é imortal... Não morre no final. Dessa parte do imortal, tem uma... Não sei se vocês vão conhecer. O Lucas sabe, o pássaro sagrado, aquele todo colorido. Ah, o Ho-Oh. Sim. Ele, na história dele, na descrição principal, fala que aquele que vê ele vai viver eternamente em felicidade, ou mais ou menos algo assim. E o que acontece com o Ash? No primeiro episódio que ele sai da casa dele, ele vê ele. Então, é uma teoria... Ele vê um Pokémon raro voando pro arco-íris. Caraca, isso. Ele tava em São Francisco e viu um show do Village People, né? Só que uma coisa que vocês podem ver também, o Brock e a Misty, eles envelhecem. Já o Ash não. Mas aproveitando o ensejo do Igor, cara. Mano, o cara já criou uma história de fantasia com um monte de, sei lá, de bicho e tudo mais. Sabe, não tem porquê o cara querer trazer pra realidade. É uma história pra criança. Eu acho que é um grande erro tentar fazer um paralelo com esses desenhos com o mundo real. São outros universos, cara. E quando você faz um paralelo pro mundo real, você perde todo o lúdico, né? E a intenção do cartoon. Então eu acho assim, é um erro misturar a realidade com a fantasia. É querer colocar muita coisa dark onde não tem. Ah, cara, é um desenho, nem tudo isso faz sentido. E também, o Arceus que é o mundo, né? Então já daria pau, né? Um Pokémon, um Arceus, criar um mundo, aí já entraria rivalidade, um monte de coisa. Ele é um deus, ele é deus. É um deus que fica andando no matinho, mas você pode capturar. Você pode capturar deus, essa é a melhor, né, velho? Caraca, você vai ser supremo, né? Bom, segundo algumas igrejas aí, que eu não vou entrar no mérito, você pode capturar deus desde que você pague 10% do seu salário. Caraca. Caralho, denúncia social nessa porra. Sobre teorias aí do Pokémon e ao mesmo tempo saindo, eu queria comentar uma teoria que não tá na pauta e eu acho que vocês vão achar interessante, capaz que o Guilherme vai conhecer. Tem uma teoria que não sei se você já reparou, mas no começo do Pokémon você não encontra praticamente nenhum homem adulto. Você é uma criança que encontra mais crianças, você só encontra mulheres. O único homem que tem é o Professor Carvalho. Homens que você encontra são idosos, né? Isso, perfeito. E o primeiro homem que você realmente encontra é o treinador do Ginásio do Raio, que agora me foge o nome. Trenade Surge. O James não é homem, né? Ele não é homem, né, gente? Pelo amor de Deus, o cara que usa um cabelo Chanel púrpura não é homem. Não. Segundo a história, o James tem só 13 anos. Bom, e mas... a Jessie também. Nossa. Não, a Jessie não tem 13 anos. Tem 13 anos. Mas ela tem 13 anos, no mangá aparece. Ela já entrou na puberdade, com certeza. Ela gosta de dar. No mangá ela tem aparência de criança. Só pra fechar o arco do pensamento, então o primeiro homem que você realmente encontra é o Surge lá, e ele comenta que o Pokémon de raio é muito bom e tal, que salvou ele na guerra. Aí você fala assim, guerra? Que guerra? Aí você começa a pensar, onde estão todos os homens? Onde estão todos os Pokémons que o Professor Carvalho devia ter? Putz, Pokémon é uma arma de guerra. Imagine todos aqueles poderes, Blizzard, Surf, tudo isso usando contra pessoas de verdade. Puta, imagina. Verdade. Será que realmente não estava acontecendo uma guerra aí? O que vocês acham? É o Team Fire, né? Team Fire, Team Blue, os times que você tem que ficar enfrentando, né, também. Team Magma, Team Aqua, né? Pois é, o Team Magma, é isso também. Ah, tem um outro time também, Team Maia. Nossa, boa pra caralho. O cara, se ele só jogasse Minecraft, ele ia ser uma picareta. Mano, você vê que a piada de vocês não, tá tão boa, pera que aí. O Guilherme tá quieto ali no canto. E se ele aplicasse golpes em pessoas, ele ia ser um picareta também. Nossa. E cara, o número dele na Pokédex ia ser 171. Verdade, verdade. Ô, Freire, o que você já tinha escutado? Depois desse momento deplorável... Perdemos o ouvinte, Guilherme Freire. O ouvinte, perdemos ele. Não, eu tinha ouvido essa teoria já, e eu penso assim, se repara como os pokémons são bem diferentes uns dos outros, não existe um pokémon, assim, parecido, sem características bem definidas deles. Se você for ver, do ponto de vista de evolução, não evolução do pokémon, evolução biológica mesmo, isso é meio improvável. Então eu penso o quê? Que esses pokémons... Tem sentido. Esses pokémons foram usados nessa guerra, foi uma guerra de pokémons que levou a uma extinção em massa, conservando só os tipos mais resistentes. Mais fortes. Assim, talvez. Orelha total, mas falando em diferenciação biológica e tudo mais, o Pikachu, ele é único, né? Até onde eu sei. Ele só tem um Pikachu, não tem Pikachu 2, não, Pikachu 3. Não, tem. É uma espécie normal. É uma espécie. Não, mas tem evolução. O Pikachu tem duas evoluções. Tem a pré e o Raichu. Mas assim, a questão do Pikachu é, o Pikachu é um pokémon muito superestimado. O ele Pikachu é mais pelos... do Ash. Cara, só tem uma explicação pro Pikachu. Ele é o Pokémon principal do personagem principal. Então ele é o superestimado. Pô, gente, é um desenho. Na verdade, quando o desenho foi criado, a ideia inicial era o Clefairy ser o Pokémon principal. Isso, ia ser o Clefairy. Mas aí acharam que como o Pokémon ia ser uma coisa mais pra meninos, então eles resolveram colocar um Pikachu, que o Clefairy é um Pokémon meio feminino. Tinha que ser aquele Pokémon que faz os outros dormirem lá, qual que é? Jigglypuff. Isso, ia ser engraçado. Agora eu convido você a colocar a música do Jigglypuff aí. Coloca. Não põe que eu durmo, cara. Eu lembro dessa música, cara. Ele faz os outros dormirem e desenha com um pincel atômico, né? Ele faz os outros dormirem e usa o Boa Noite Cinderela, né? Certeza que deve ter uma gangue de povo que rouba o rim dos outros aí que tem um Jigglypuff. Mano, eu acho que eu sei qual que é o Pokémon do Igor. E usa pra catar as menininhas, faz elas dormir. Nossa. Mas assim, caraca. Eu vou falar a verdade, você começou a falar do Pikachu. Eu gosto do Pikachu, mas eu não gosto do Pikachu pra ficar eternamente como um Pikachu. Eu gosto do Pikachu enquanto pré-evolução do Raichu. Mas uma vez que ele esteja no level 35, que ele ganha um golpe muito bom, ele vira Raichu. Eu enfio uma Thunderstone no cu daquele filho da puta, ele vira Raichu. Não, porque vamos combinar. O Pikachu não é um Pokémon muito bom, cara, pra você treinar. Ele é bom pela velocidade dele. Acho que no mundo real de Pokémons, ele seria bom por causa da agilidade dele. Mas eu não treinaria o Pikachu, não. Mas e no jogo, ele é bom? Não, então é no jogo mesmo que eu falo. No jogo, ele é mais um, só. Mas, cara, aí eu quero fazer um apelo. Quem de vocês realmente captura pokémons porque ele é forte ou ele é fraco? Eu tenho capturo pra completar Pokédex. Isso, eu mesmo. É isso mesmo. Eu também. Nossa. Bom, mas enfim. Eu capturo os que eu acho bonitinho e fofinho, porque eu sou isso que eu ia É isso que eu ia comentar. Você captura, você treina os pokémons que você acha da hora. Então, assim, por mais feio, por mais fraco que seja... Cara, você vai treinar ele, então assim... Obrigado, Rufus. Você sumerizou minha teoria. Te chama inclusão social, isso. É o Bolsa Família Pokémon. Nossa. Cara, então, eu treinaria qualquer Pokémon se eu fosse treinador, mas eu escolho meus Pokémons a dedo no jogo. É, eu já tenho meu deck sempre montado. Tá certo. Eu treino o que eu acho. Deck não. Eu sempre que eu vou começar um time de Pokémons, o Queiroz sabe, eu sempre comento isso com ele quando eu começo um Pokémon novo. Eu já defino quem vai ocupar cada slot do meu Pokémon. Pokémon grama, vai ser esse. Pokémon água, vai ser esse. Pokémon fogo, vai ser esse. Pokémon voador, não. Vou improvisar esse como voador, porque ele voa, mas ele é bom por causa disso. Pokémon. Quinto Pokémon, vai ser esse. Esse Pokémon vai ser esse, acabou. Mas cara, inclusive uma coisa que foi um dilema na minha vida Pokémon, esse esquema de ter 6 slots. Eu achava que ter 6 Pokémons era a melhor opção, era o melhor. Quando mas... eu acho pouco, cara. Eu acho zoado. Eu acho que 10 é o ideal. Mas, às vezes eu acho que 6 é muito. E aí eu lembro que eu encontrei um amigo meu e eu... Aí eu fui olhar o jogo dele de Pokémon, que ele também jogava. E quando eu percebi que ele tinha 4 Pokémon só, eu falei, por que que você não tem mais 2? Nossa, mano, você não sabe jogar, porque você tem que ter 6 Pokémons pra você ser legal. E ele falou que não, que ter menos era melhor e tal. E aí na hora eu fiquei meio assim, pensando, cara, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Até um dia que eu resolvi experimentar. E aí, cara, foi que começou a minha saga de realmente fazer a releitura dos jogos. Ah, mas agora eu... Deixa eu falando aqui, porque eu nunca joguei Pokémon. Se joguei, não lembro, não sabia jogar, só fiquei andando nas cidadezinhas lá. Não sabia também o que eu fazia. Mas temos especialistas aqui, PhDs em Pokémon, que da hora. O que é uma coisa meio tipo... Loser, né? E existe, na verdade. Inútil, agora. Né? Inútil. Inútil. Ah, o que você faz? Ah, eu faço termodinâmica. E você? Ah, eu sou PhD em Pokémon. Não, é igual aquele você? Cara... Eu sou um mestre Pokémon. Porra. É, igual o cara que ele ganhou o cartão da Google, mostrando que ele é um mestre Pokémon por ter andado não sei quantos quilômetros de trem capturando os Pokémons pelo mapa do Google. É, aí eu vou olhar. Vocês chegaram a ver? Esse é um gordão, né? Eu vi falar. Vocês viram que saiu no mapa do Google Maps. Todos, vários Pokémon espalhados pelo mapa. Você tinha que chegar perto e catalogar. Com Android. E o cara, no Japão, assim, cada país tem alguns específicos. Só no Japão que tinha todos os Pokémons. Ele fez a questão de andar o país inteiro só pra capturar os gramados. Temos uma pessoa aí que não deve ter uma sanidade mental muito boa. Eu acho que ele é embotado. Eu acho que ele deve ser problemático. Mas o mais engraçado vai ser o seguinte, deixa eu só fazer uma dentro. Imagina ele chega para um amigo e fala, olha, eu ganhei um cartão do Google porque eu capturei todos os Pokémons no esquema que eles fizeram do Google Maps. Qual vai ser a resposta do cara? Queiroz, fala pra mim qual vai ser a resposta do cara. Foda-se. mensagem de carinho, né? Não, você pega o cartão dele e rasga. Meu amigo. Nossa! Não, lembra aquelas mensagens que você mandava por telefone pros outros quando eu fazia aniversário? Aham. pro cara faz... Querido Roberto, nessa sua empreitada na qual você capturou todos esses pokémons, eu quero que você se foda. Isso não me interessa. Obrigado, abraços. Beijos de luz. Mas voltando ao assunto agora, eu queria que vocês explicassem, sem ataque de fanboysismo, por favor, e um de cada vez, como que é a jogabilidade do Pokémon, como é que funciona turno, ataque, PP up, essas coisas, e eu vou fazer uma pergunta que eu acho que isso vai gerar ataque de fanboysismo. Squirtle, Charmander ou Bulbasauro? Você não devia ter feito essa pergunta. Seu filho da puta! Corta o Gabriel antes de perguntar isso, cara. Mas vamos lá. Deixa eu já derrubar umas 3 pessoas aqui. Então vamos lá. Pokémon é um jogo que tem formato de RPG. Você é um personagem que começa a sua jornada Pokémon. Seu objetivo é se tornar... Qual que é o seu objetivo? Fala aí, Gabriel, você que tem mais familiaridade com todas as versões. Seu objetivo é sempre ganhar insígnias de ginásio. Todo jogo sempre vai ter uma equipe do mal, seja equipe Rocket, Magma, Aqua, Plasma, equipe Galáxia, enfim, qualquer equipe que seja, a equipe se da puta que pariu, que sempre quer fazer o mal usando Pokémon. Ele quer deixar o mundo um mundo diferente por conta dos Pokémons. E você faz o quê? Você, segundo o jogo, tem um senso de justiça incrível e você bate em todos eles todas as vezes, tá? O objetivo maior é ganhar as insígnias de ginásios, que são insígnias, são... são brindes que os... É, broches que o ginásio dá pra falar, você ganhou a batalha desse ginásio, você está um passo mais perto da Liga Pokémon, que é o momento onde você batalha com outros treinadores extremamente fortes, geralmente. Se você ganhar, você se torna campeão da Liga Pokémon. E como que eu ganho as batalhas de ginásio e o campeonato? Utilizando rinhas de animais... selvagens capturados por pokebolas. E é rinha de galo, só que o galo é mutante e você captura o galo com uma cápsula vermelha. Lembra as rinhas de galo que a gente fazia? Opa, deixa quieto. Oh, aquilo foi faz tempo, Igor. Não deixa tem quieto. Não, já não conta mais. Não, nem os bingos. A sua intenção é sempre... Agora eu vou falar como fala o professor Oak nas primeiras versões. Infligir danos é a chave para o sucesso. Sempre tente infligir dano no Pokémon adversário para deixar o HP dele em zero. Aquele que ficar com o HP zero primeiro perde. O Pokémon que fizer o adversário ficar com o HP zero ganha. A sua intenção, quando você batalha contra algum líder de algum treinador Pokémon do jogo Pokémon relacionado a Game Boy, é acabar com todos os pokémons do adversário, tendo ainda você alguns pokémons vivos. Então, basicamente, essa é a intenção. Aí você usa estratégia, você tem golpe que usa pra diminuir algum status, ou pra deixar confuso, ou golpe que daqui 3 turnos vai matar um pokémon se ele não for substituído, e você pode substituir o seu e não perder esse pokémon. Então tem um monte de mimimi que você pode fazer que fica bom. E tem as poções. Se o seu pokémon tá quase morto, você dá uma poção e ele recupera bastante vida. Se seu pokémon tá envenenado, você dá um antídoto. E aí vai. Basicamente, o que você faz? Você tem... Cada pokémon seu tem uma barra de vida, o Pokémon adversário também. O seu objetivo é acabar com a barra de vida do adversário antes que a sua acabe. Exato. Contando e com aí você tem de RPG tático. Sim, RPG tático. Isso. É claro que você tem a parte do RPG onde você anda pelo mapa, você tem que capturar os seus Pokémon, então você tem que ir procurando cada um deles. Só que além desse sistema de andar pelo mapa e procurar os Pokémons, você consegue também ter as batalhas de Pokémon, onde você usa os seus animais assim capturados pra derrotar outros treinadores. Exato. E conforme você derrota um Pokémon que derrotou, que participou da batalha, ganha experiência, sobe de level e pode evoluir. Bom, esse é basicamente o jogo. Agora vem a pergunta do Igor, que gera polêmica. Fala aí. Antes da pergunta do Igor, peraí. Tem mais um estilo de jogo do Pokémon que pouca gente conhece. O cara que me apresentou está nessa chamada hoje, eu quero que ele discorra sobre esse jogo. Guizão, Pokémon Generation. Então, fale mais. O Pokémon Generation, ele é um jogo independente, foi criado por um fã de Pokémon. Esse jogo não tá completo. É o primeiro Pokémon 3D, completamente 3D. Você pode, você pula, você anda em qualquer direção, tem profundidade. Não é que nem um jogo clássico, é só pra cima, pra baixo, pra esquerda e pra direita. O problema é que esse jogo não recebeu apoio e ele tem só uma cidade e só 6 Pokémons. Então o criador do jogo, ele descontinuou o projeto. Mas a iniciativa dele foi muito... Foi é foda, até muito, né? Pokémon 3D. Nintendo, né? É um Pokémon 3D. Completamente 3D. Os gráficos eram muito lindos, né? Que no caso, quando você vai batalhar, você não fica... O seu Pokémon não fica bloqueado. Ou você não fica controlando o seu personagem. Você se encarna na... Você controla o Pokémon. Pokémon. E você controla conseguindo fugir do ataque do Pokémon. Se você for um Pokémon aquático, você pode correr pra água e mergulhar. Se for um fly, né? Um voador, você pode subir, levantar voo ou cavar com... A ideia que ele criou seria uma ideia perfeita. Que é a ideia que é até o jogo que eu passei pro Lucas também, que é o OT Pokémon. OT, que seria o Tibia, é o sistema do Tibia, só que contando com a parte do Pokémon. É que você ataca, você não é turno, você não tem turno, você consegue movimentar seu Pokémon pra evitar os ataques, em ataque em área. O Pikachu apareceu aqui agora. Chegou aqui agora o trovão na minha casa. Queiroz? O Pikachu me fudeu aqui, rapaz. Ah, caiu na tua casa, né? Porque foi muito perto. Foi aqui, cara. Eu vi o relâmpago. Você... Eu achei que eu ia morrer. Caraca, velho. Olha o infarto, hein? Olha o infarto. Mano, é sério, velho. Caiu aí, né? Eu picaguei. Porque, pela orientação aqui, foi perto da tua casa aí, não foi? Foi na minha casa, mano. Tá vivo ou é só teu espírito? E a gente tá numa sessão mediúnica já. Você entrou em Eu conta. Sou um brother do outro lado agora. Você já é outra pessoa, né? Você não é mais Queiroz. Agora não, nessa dimensão, meu nome é... Asval. Como que é? É um nome etéreo, né? Astaxeran. Nossa. Foda-se. Thank you. queria saber quem é que transa Quem transa nessa porra? Não, eu queria saber de vocês, nobres companheiros, enquanto estamos todo mundo vivos aqui, que meu coração tá acelerado. Caralho, mano. Foi brincar, foi muito perto um raio. Nunca vi. Eu... Será que vai aparecer no áudio? Porque, mano. Não. Efeitos sonoros ao vivo é isso, gente. Uma pergunta: Bulbasauro, Charmander ou Squirtle? Eu queria ser o primeiro a responder. Ok. Charmander, por uma simples razão. Charizard, cara. Não tem mais explicação. Eu levo na lógica. Esqueço força, esqueço tudo. Charizard, eu levo na lógica, cara. Normalmente, todos os Pokémon que você vai enfrentar de início são folha, ou bug, ou inseto. Então, um fogo é perfeito. Então, já vi que a escolha do Gabrix e do Guilherme é o Charmander. Charmander. A minha é mais pela emoção do que pela lógica. Então vai, Rufus, qual que é a tua escolha, Rufus? Cara, eu queria fazer exatamente esse comentário, que depende do meu humor. Se eu tô meio cansado, quero fazer um jogo rápido, eu escolho Charmander exatamente pelo motivo do Gabrix, que ele tem vantagem no começo. Se eu tô com uma vontade mais ou menos de jogar, eu escolho Squirtle, porque ela é bom contra pedra. E na caverna eu acho um saco matar aqueles Pokémon de pedra, porque com fogo demora 10 dias pra matar. E às vezes eu escolho Bulbasauro, porque eu gosto do raio solar. Então, os três. Caiu também outro aí, né? Você percebeu já, percebi, né? Percebi, tá perto aqui. Eu acho que tá nessa região, daquela região que tem o hospital abandonado, sabe? O hospício. É lá mesmo. Mas enfim, eu vou contra toda a lógica de vocês aí e eu escolho o mais fraco deles. Eu escolho o Bulbasauro. Não, por quê? Não, porque geralmente o Bulbasauro ele é mais fácil de pegar nível. Só que dentre os três ele tem o menor ataque. Mas ele tem uma defesa alta, não tem? Sim, mas geralmente o pessoal não gosta muito do Bulbasauro. Mas eu gosto e é o único motivo porque eu pego o Bulbasauro é porque a segunda evolução dele tem uma flor rosa e eu gosto de rosa. E eu sou o bicho. Agora, depois do que aconteceu, sou uma menina. Eu era hétero antes do raio, mas depois do raio. Agora você sabe o que acontece quando o raio cai na sua casa? Você vira gay. Automaticamente. Imagina quando o raio cai na sua janela. Vai, Gab, qual que é o teu Pokémon? Já sei qual que é, mas fala aí. É, na verdade, eu jogo com os três, eu posso jogar com os três. Eu costumo fazer assim, eu não costumo pegar sempre o mesmo Pokémon pra fazer times variados e aprender mais sobre a temporada de Kanto. Mas o meu Pokémon, se eu tiver que escolher entre os três, imaginando que hoje é uma vida real, e o professor olha pra mim e fala: você tem Squirtle, você tem Bulbasauro e você tem Charmander. Eu dou um bicudo no Charmander, enfio o Bulbasauro no cu e pego o Squirtle. Porque vira Blastoise, porra! Aqui é Blastoise! Sem ataque de fanboyzismo. Sim, por favor. Blastoise! Sem ser fanboy. Eu acho da hora o Charmander, porque ele lembra um cara lá do Digimon. Nossa, cara, o Agumon. Derrubamos o Igor. Lembra agora. O Agumon, ele lembra o Agumon, Vai tomar no cu, Igor. Acho que depois do que aconteceu, não somos mais pessoas encarnadas neste mundo aqui. Eu não tô mais nesse plano. Eu não tô nesse plano. Agora, eu tô vendo virar brequim, eu tô vendo colete bordô, tô vendo tudo agora. Não, você não tem noção. Foi na minha casa, cara. Eu vi, foi na minha também. Foi muito imagina um raio grande. Foi um raio grande. Um raio bem grande. Eu tô vendo virar brequim, eu tô vendo tudo nessa porra. Tudo, é um colete. Eu tô de colete bordô agora. Meu nome é Alex. A priori, eu gostaria de... É muito engraçado isso, mas... Vamos falar sério agora. Neste clima misterioso, tem um lugar do Pokémon que gera mistério. E eu acho que pra este assunto, é legal a gente fazer um clima mais dark, porque ele pede. E esse lugar... Oi, clima mais tenso... Clima mais... Ei, rapaz! Pede um clima mais tenso, um clima mais sombrio, algo peculiar... Porque nós vamos agora para a cidade de Lavender Town. Cuidado! Cuidado com o que você pode encontrar lá. Ai, essa cidade! Muitos mitos giram em volta da cidade de Lavender, né? E um dos mais famosos, eu vou deixar aqui o Gabriel, que é o grande especialista, fale aí quais são os mais famosos dos mitos de Lavender. Lavender tem uma porrada de mitos. Quem quiser ler sobre eles, tem um artiguinho chinfrim feito no site, Places to Go Lavender. Vale a pena, viu, gente? Mas assim, Lavender, ela tem uma porrada de mitos, de lendas, de histórias. O primeiro de todos os mitos e de todas as histórias histórias é relacionada à música de Lavender. Isso todo mundo que já jogou Pokémon vai lembrar, a exceção do Igor, então, nesse podcast de hoje. Quando você joga o jogo inteiro com uma música, que é sempre uma música animada, nas estradas, nas cidades, tipo, música que te dá vontade. Eu vou pra frente, sabe? Vou evoluir meu Pokémon. Temos que pegar. É tipo isso. Aí você chega em Lavender, a porra pode tudo. Porque fica tipo essa música que você tá ouvindo de fundo, ouvinte. Tipo, não, é essa, pô. É essa música. Não, mas é burro. Isso que... Vai tomar no seu cu. Tipo, é uma música deprimente, cara. Uma música que dá pena de estar na cidade. Aí agora a gente começa a circundar. Porque dentro da cidade de Lavender do jogo, tem um lugar que chama Pokémon Tower. Que seria uma torre onde pessoas vão pra enterrar os seus pokémons. Tipo um cemitério elevado. E nessa torre, você encontra seu querido amigo rival, que você tem um rival ali no começo, e ele vira pra você, a primeira coisa que ele fala é: você sabe a dor de enterrar um Pokémon? Antes dele, a batalha que ele faz antes de te encontrar em Lavender, ele usa um Raticate, e nunca mais dali de Lavender pra frente ele usa esse Raticate. Então provavelmente você matou o Raticate dele sem querer. Aí começam as brincadeiras, porque a Torre do Terror é uma torre cheia de Pokémons fantasmas. Pokémons que te assustam, a menos que você tenha um item. E tem nessa torre um fantasma real, que é o Pokémon, o Marowak Pokémon, a mãe de um Killbone que tem na cidade. Então, pelo jogo, as conspirações e o medo estão aí, principalmente pela música, porque pra qualquer rota que você sai, a música anima. Você volta pra Lavender, é instantâneo, vira essa música que a gente tá ouvindo. E a gente tem umas teorias um pouco densas também relacionadas ao anime, né? Bom, mas deixa antes de você falar do anime, eu quero falar sobre a música. Muita gente fala que essa música aí... Deixa eu primeiro explicar o que são ondas binaurais. Ondas binaurais, elas são ondas que emitem duas frequências diferentes, e quando o seu cérebro recebe essas duas frequências diferentes, ele faz uma mescla das duas, criando uma frequência que não existe, que seria uma frequência intermediária. De acordo com... Seu cérebro interpreta essa frequência, e existem certas frequências que estimulam o seu cérebro a fazer várias coisas. E isso é verdade, tá, gente? Existem ondas sonoras, existem frequências que estimulam o seu cérebro a fazer algum tipo de atividade. Existem ondas que estimulam o seu cérebro a ficar mais agitado, existem ondas que deixam o seu cérebro relaxado. Inclusive, existe um aplicativo, não sei qual. Caralho, eu me borrei. Eu vou precisar desse aplicativo agora. Existe um aplicativo. Não precisamos de aplicativos, nada. É, agora eu já tô em paz já. Mas existe um aplicativo que você baixa, que você põe essa música, você escuta certas músicas pra você relaxar. Vocês já ouviram falar desse aplicativo? É iDozer, né? Isso, iDozer. Tem a música pra você ficar enjoado, tem a música pra você ficar alegrão, tem a música, enfim. E dizem que a música de Lavender, ela emite uma onda sonora binaural que estimula as pessoas a se matar. Sério isso? É uma certeza fraca. Isso é uma As drogas também fazem isso. Isso é um mito, na verdade, porque essas ondas binaurais de Lavender, né, não tem um estímulo que faz você se matar. As pessoas... O mito, na verdade, se deu porque existia uma história de caso massivo de suicídios no Japão de crianças. Eu não lembro agora o ano certinho, mas dizem que crianças se matavam muito no Japão numa certa época, que parecia que é a época que estourou o Pokémon. E quando você olhava, essas crianças todas tinham Game Boy. E adivinha onde que elas tinham parado no salvo delas? Em Lavender. Não, não é lá onde eu tô pensando. Em Lavender Town. Diziam que elas tinham parado em Lavender. Então, esse é o que surgiu o mito. Porém, isso não passa de mito, porque as ondas de Lavender, a frequência que elas emitem binaural, elas estão abaixo do espectro que a gente ouve. Então, a gente não consegue receber a mensagem que ela quer captar. Aí já entraria no campo da mensagem subliminar, né? Sim, a gente entraria no campo da mensagem subliminar. E não tem nada que comprove também que a onda é a que fala assim, se mate. Até porque é um jogo pra crianças, ia ser contraproducente pra Game Freak, pra Nintendo, matar o público-alvo. Então, é isso que eu ia falar. Vamos entrar com o pensamento capitalista aqui, ocidental. É. Ó, você tem um público e você tem um produto que faz muito sucesso e te dá muito dinheiro, correto? Que é o jogo Pokémon. Aí você fala assim, nossa, tive uma ideia genial. Eu vou colocar nesse jogo uma música que faz o público-alvo, que dá muito dinheiro pra gente, se matar. É. Que da hora, vamos perder todo o nosso público porque eu tive essa ideia genial. E aí? Não faz sentido nenhum. Sócios, vocês aceitam isso? Claro, nós aceitamos. Vamos fazer o nosso público-alvo morrer. Quem que é o idiota que criou isso? Agora é japonês, né? É, assim, o japonês ele é estranho. Mas, tipo, você pensando no modo empresarial que a Nintendo... É a Nintendo que tá fazendo. Mas pensando no modo empresarial, a empresa que produziu o jogo, seria a coisa mais burra que eu já vi na minha vida, você matar o seu público-alvo. É, faz sentido. Não, porque é um... Não tem sentido, gente, matar o público-alvo. Não, mas isso é um dos mitos que tem sobre a música. Outro mito que tinha sobre a música é que quando você colocava no espectrograma, aparecia a imagem de um fantasma. Do jogo, né? Um fantasminha do jogo. É, mas isso é mentira. Não tem como um espectro de onda formar um desenho de um fantasma. Não, não tem, porque eu até posso colocar o espectro que o Audition ele faz nessa. Essa mesma análise de espectrograma. Posso até colocar no post o espectrograma da música de Lavender. Eu tenho certeza que não vai ter Não forma. E é o seguinte, pra você fazer as ondas do jeito que são desenhos, e os desenhos geralmente tem contorno fechado. As ondas fechadas a gente chama de... um exemplo clássico da onda fechada é a onda quadrada, que é aquela onda que a gente ouve quando a gente vai no fonoaudiólogo, que a gente vê um negócio no teu ouvido e você ouve... Gente, aquilo não é nada... Aquilo não tem como formar uma música. Não, vai formar um dubstep, aqueles... Mas não forma uma música concreta. É exatamente o que forma o espírito do fantasma na música de Lavender. Não forma. Não, mas é o que eu tô falando assim. O que acontece é que o cara que criou isso aí, ele quis fazer medo, ele quis fazer um negócio interessante. É. Então ele pegou o espírito do fantasma, jogou no espectrograma o espírito e o espectrograma transformou em som. E aí ficou esse som bugado. Não, mas aí o que, que o cara faz? Ele edita. Vem a linha bonitinha. Linha bonitinha e de repente vem esse blalalô. Não, ele edita. É muito fácil. Ele pega a música inteira, põe pra tocar. E no vídeo, ele põe o vídeo do espectrograma da música dele. Só que ele tira a música dele, e deixa a música normal. Você vai estar vendo o espectrograma dele com o fantasminha, mas a música, isso pra quem edita áudio e vídeo, é a coisa mais fácil de se fazer. Mas é sério, não tem como o espectrograma da música de Lavender ser um sprite do jogo. Ia ser genial se conseguisse fazer isso. E tornar uma música, digamos assim, audível. Mas não é tudo mito. Mas continua falando sobre Lavender. É, o pouco que eu conheço, mas o que eu vejo é que foi uma tentativa de não transformar em alguma coisa adulta, porque é um jogo para crianças. Mas em, sabe, deixar aquele clima de suspense, de medo, é o cemitério dos pokémons. E acabou que a internet criou esse mito de que, é coisa de satanás ali. Mochila de criança. O sinteco gelado. Cabeça de morcego. O sete pele. Esse episódio referente a Lavender, ele aparece na época que o Ash tá tentando ganhar insígnia, a insígnia de lama, que é dos pokémons psíquicos. Segundo o matchup list de tipo, o pokémon fantasma leva vantagem sobre o pokémon psíquico. Agora, Guilherme Freire, que curiosidade você tem a me falar sobre o episódio de Lavender? Olha, sobre o episódio de Lavender, ele tá na lista de um dos episódios proibidos nos Estados Unidos. Por quê? Por causa do nome dele. Simplesmente por isso, o nome do episódio de Lavender, isso no anime, é A Torre do Terror. E o lançamento desse episódio coincidiu justamente com o período do ataque às Torres Gêmeas. E aí, cara, deu conta de fuder com dois desenhos. Fudeu com o Dragon Ball e com o Pokémon. Puta, Bin Laden, viu? Nossa senhora. Então ficou ligado aquilo, ao terrorismo. Então o desenho tá incitando o terrorismo na mente das crianças. E até hoje nunca ele foi passado lá, né? Nunca foi liberado. Incitar o satanismo não tem problema. Agora o terrorismo... Ei, caiu de novo a fase do... Já que nós entramos nesse mérito de episódios banidos, eu gostaria de falar sobre alguns episódios banidos também, pessoal. Uhum. Como qual? Um episódio banido que eu gostaria de falar mesmo é sobre o episódio que se chama O Ataque de Porygon. Eu já vi esse episódio, caralho. Não sei se é esse o nome do episódio. Alguém procura aí pra eu ter a informação completa. Porygon Soldado Elétrico. Isso, Porygon Soldado Elétrico. Porygon, tem as duas versões de nome. E eu já gostaria de começar perguntando para todos. Alguém aqui já teve epilepsia ou tem tendências a ataques epiléticos? Que pariu. Não, eu adquiri depois de assistir esse episódio. Não, alguém aqui tem ou já teve? Não. Então, não tem problema nenhum a gente assistir esse episódio. É, pra... Quem assistir, consegue assistir aquelas zoeiras que tem da política de boa, sem vomitar, sem passar mal, principalmente daquele sapinho girando, trocando de cor... mil vezes, tá de boa. Não, porque o que acontece... Vamos explicar pro ouvinte, não. O ouvinte não tá nem sabendo. Ele nem sabe o que tá acontecendo aqui. Viu? Por que esse episódio foi banido? Alguém pode me explicar? Ele foi banido porque o ataque desse Porygon, e eu tô falando de cabeça isso porque eu lembro, hein? Ele tinha um ataque que em japonês tem essas coisas de muita cor, muito destaque em tudo. E o ataque desse Pokémon fazia a tela piscar em uma frequência, se eu não me engano, de 44 Hz. É um negócio assim? Eu não sei. Eu sei que era rápido pra caralho. Não, não era... O problema... Não, a frequência não era alta, esse que tá o problema. Ela pisca em azul e vermelho. É, ela pisca até um pouco que meio lento, assim, só que é uma frequência específica. Eu não lembro se era 44 Hz, é um negócio assim. Mas ela pisca azul, vermelho. E essa frequência específica que fazia, induzia a quem tem tendência a ter ataque epilético, a ter, porque a epilepsia é induzida por luz forte, muita coisa. Se você for numa rave, se você tiver epilepsia, você vai morrer lá. Então, se você tem tendência a ter epilepsia e você vê azul, vermelho piscando na tua cara, é claro que você vai ter o ataque epilético. Não é porque é um negócio do mal e é do terror ali. É porque, porra, a doença é induzida por isso, então... E até várias crianças japonesas tiveram problema com isso, cara. Os crianças japoneses só se fodem, né, mano? Os japoneses são estranhos mesmo, né? Tem um outro motivo também. Um agravante. No Japão, as crianças têm a mania, idiota, tinham, né? De assistir anime com as luzes apagadas e próximo ao aparelho. Isso. Tanto é que todo anime em japonês que você assiste tem uma mensagem. Ao ver animes, fique longe do aparelho e acenda as luzes. Então você imagina, você tem essa mudança de cor, vermelho vivo e azul vivo, mudando na tela. Você dedo da tela. Você é um dedo da tela com tudo apagado. Você vai morrer de convulsão, velho. Vai babando na hora, igual um louco no chão. Pra você ter uma noção, ouvinte, no link do vídeo aí vai ter um vídeo com luzes intermitentes, azuis e vermelhas, nas frequências específicas pra você passar mal. Se você quiser passar mal, vai aí no post. É, se você quiser ter uma viagem aí, ouvinte, mande depois o e-mail se você estiver vivo. Mas tem mais coisa também que baniu esse episódio. Então, peraí. Falando desse episódio ainda, você imagina o seu filho, você entra na sala e seu filho tá tendo um ataque epilético. O que que acontece com as ações da Nintendo? É, as ações vão cair muito. E qual foi a solução? Na verdade, que era aproximadamente 20%, parece, alguma coisa assim. E qual que é a solução que a Nintendo achou pra isso? Tira o episódio. Não foi isso. Isso aí foi banido naturalmente. E tá banido até hoje, tanto que esse episódio você só acha na internet. Eu tenho ele baixado no meu computador. É, a Nintendo mudou o nome da série de Pocket Monsters pra Pokémon. Então é graças a esse episódio que a série se chama Pokémon. Oh, nossa, eu achei um GIF animado muito louco aqui. Sim mesmo. Nossa. Não, vou mandar pra vocês. Não, é sério que a série mudou de Pokémon? O nome da série mudou. Olha, eu tô doidaço. Se tinha música que altera o cérebro, o Igor achou a imagem que muda o cérebro, tá ligado? Deixou ele loucaço. Chama LSD essa imagem. Já vi, já. Parei já, porque eu já morri mesmo. Cara, pra mim tá normal. Aí você só ouve tuts, tuts, tuts, tuts. Caraca, que imagem da hora, ó. Mas, ó, uma coisa que eu não sabia, cara. Mudou o nome de Pocket Monsters pra Pokémon por causa do episódio. Né, eu achei que era Pokémon desde sempre. Desde não, sempre. Antes, Pocket Monsters. Tanto que antes era Caps e Monsters ainda, antes de tudo. Se você pegar as cartinhas bem mais antigas, as originais do Trading Card Game, ela vai ter sido Pocket Monsters, não Pokémon. Se você assistir os primeiros episódios em japonês, a abertura dele vai estar Pocket Mon, e a primeira frase falada não é Pokémon, é Pocket Mon Geto Daye! Ele fala Pokémon, vamos pegar. Só que ele fala Pocket Mon certinho também. Ah. Procura no Pokémon Mythology, o Igor, tem todos os episódios banidos. Eu mandei um link. Ó, e tem outra coisa. É, boa. Calma aí que a gente chega. Tem outro detalhe desse episódio que fez ele banir. O que que acontece nesse episódio? Esse episódio fala a história de um Pokémon virtual, que é o Porygon. E aí tem um professor que cuida desse... O Porygon. E acontece que a equipe Rocket dá conta de roubar o Pokémon, de algum jeito, e entrar no mundo virtual. Onde eles interceptam as Pokébolas que vão de um centro pro outro, roubam o Pokémon que tá dentro e deixam a Pokébola aí. Então a Pokébola chega vazia no centro Pokémon seguinte. Uhum. Isso no mundo virtual. Foi associado isso ao hacker. Porque eles falam no começo do episódio, fui hackeado, algum hacker está atacando meu sistema, pra quem assistiu o episódio. Então eles também baniram por causa disso, porque eles acharam que ia incentivar as crianças a ser hackers. Nossa, mas é uma palhaça, uma besteira. Porque é muito fácil ser um hacker. Ah, eu assisti o episódio do Pokémon, você é um hacker, já decidi que você é da minha vida. Já sei programar, nossa, já sei fazer ataque de DDoS e o caralho é 4. Até porque esse episódio foi em 98, né, e nessa época mal existia a internet. Ô, mas sério, peraí, deixa eu só perguntar um negócio. O Guilherme que ameaçou a fazer o ataque de DDoS e o Guilherme tá gravando agora? É? Exato. Pois é, cara. Caralho. O cara tá com medo, instantâneo. O cara brigando, não, protege fala que vai fazer ataque de DDoS, é tudo viado. Peraí, o Guilherme que ameaçou não, não, não é nem por causa disso, não. É porque é o seguinte, volta, eu não falei caralho por causa disso. Eu falei caralho porque acendeu uma luz aqui e essa luz não foi eu que acendi. Foi o trovo, o proteja relâmpago. Proteja o seu te buscar. Tá tudo conectado. Foi o ET aí, Queiroz. Mas enfim. Vou virar brequinha aqui nessa porra. Ô, Lucas, você que aproveitou pra falar sobre episódios banidos, tem mais uma porrada de episódio banido, né? Tem, eu tô com a listinha aqui e eu vou participar um pouco do episódio, porque eu tô muito apagado. Tem aqui, ó, o episódio 23, A Torre do Terror, que a gente já falou, e eu vou comentando uns nomes e ver se lembra alguma coisa na mente de vocês, beleza? Beleza. Ó, episódio 18. A Bela e a Praia. Muito bom. Título original, Holiday at Aopulco. É um eles não souberam escrever Acapulco, né? Muito bom, por sinal. E uma descriçãozinha rapidinho, um episódio onde o James se produz de mulher para... como se ele já não... O episódio é bem gritante mesmo. É, porque ele tá com peito e... O episódio ele tem uns peitão, Não, o cara é um da zoeira mesmo. Ele faz uma cirurgia pra pôr silicone pra zoar. Não é. Ele põe uma roupa maluca. E ele trola a Misty, falando que ele tem mais peito que ela. Caraca. Ele aperta os mamilos dele, os peitos crescem, cara. Então... Chega uma hora que ele tá com mais peito do que a Pamela Anderson. Isso não é pra criança, né, mano? Ele se produz de mulher, com seu cabelinho Chanel roxo, e pra poder ganhar um concurso na praia, sabe-se lá por que ele queria fazer isso. E diziam que o episódio induzia o homossexualismo. Eu não sei por que esse episódio poderia induzir o homossexualismo. Também discordo. Eu nunca me vesti de mulher por causa desse episódio. Ah, que droga. Me visto por opções próprias. Episódio 19, Tentacle and Tentacruel. Ah, esse é o episódio dos terroristas e do ataque de 11 de setembro, pelo que eu tô lendo aqui. Na verdade, são esse é o outro. Tem dois episódios que faz isso. A mina quer destruir os Tentacruel porque tá ameaçando a colônia de férias dela, joga um veneno super forte, que ao invés de matar os Tentacruel, faz os Tentacruel se unirem e virarem um super Tentacruel gigante, que quer destruir a cidade toda por raiva dela. Inclusive, foi banido por causa disso, porque o Tentacruel ele destrói uma porrada de prédios altos. E a galera fala o quê? Ah, Tentacruel é do Bin Laden. Por isso que foi banido. Tentacruel é um estilo de criança novo agora. É o mais ridículo que pareça, foi por isso mesmo que ele foi banido. Temos aqui o episódio 23, já comentado, que é o episódio A Torre do Terror, que é outra... Foi banido temporariamente. Parece que tudo tem relação com 11 de setembro, caralho. O pessoal não... Pô, mano, muda o disco, cara. Muito traumatizado, né? Muito traumatizado esse povo. Quer mudar o disco, Lucas? Igor, fala o próximo episódio, por favor. Episódio 35, A Lenda de Dratini. É um episódio onde o dono da Zona Safari, da hora, e a equipe Rocket, apontam armas de fogo na cabeça dos personagens. Eu vou ler a descrição inteira. Tem uma cena que Mewtwo... Miau. Puta, eu li muito errado. Tem uma cena que Miau aparece com um bigode parecido com o de Adolfinho Hitler. Puta que pariu. De novo isso, gente. De novo, gente. Tem que superar essas coisas, cara. E ele foi banido por mostrar armas. E eu acho que também foi banido porque o Japão se aliou ao Hitler e eles não gostam muito disso, eu acho. Mas sei lá, foi banido porque mostrou armas e porque fazia apoio ao nazismo. E o chato de banir esse episódio é que é uma história muito bem contada, que o cara tinha muito tempo atrás um Dratini, ele conheceu um Dratini, quase destruíram o safari dele e tal, e depois de muito tempo ele abriu de novo com a seguinte condição: você pode entrar no meu safari, mas você não pode batalhar com os Pokémon, tem que jogar Pokébola e rezar pra capturar. Acontece que, segundo o anime, lá na frente, o Ash tem 30 Tauros capturados, segundo o professor Carvalho, e ninguém nunca sabe de onde ele capturou tanto Tauros. Esse episódio é o episódio que conta, e toda vez que o Ash vai capturar algum Pokémon, passa uma manada de Tauros, ele acerta um Tauros e captura essa porra desse Tauros. Que merda, safarizão é cheio de Tauros. Segundo o desenho, segundo o jogo, você não acha uma porra de um Tauros. É verdade. Se achar um Tauros no jogo, você tem que rodar muito naquela bosta. Aí temos aqui o episódio 38, que é o Soldado Elétrico Porygon. Que é o episódio... da epilepsia. Que a gente já falou um pouco, que é onde... pisca por vermelho e azul em uma frequência específica, que eu achei um gif animal aqui que eu tô vendo e muito da hora. Eu fico imaginando o que deve ser isso. Você já pode trocar Heineken por esse gif. Entorpecido, deve ser muito da hora. A gente já falou, então vamos pular. Alguém quer dar mais algum adendo sobre esse episódio? Temos o episódio 65, Feriado a la Jinx. Jinx, dependendo da sua região. Que é a mulher do Sr. Popo, né? Do Dragon Ball. E o curioso é exatamente o motivo dele ter sido banido. Passou muito tempo banido, porque aparecia a Inix, vou falar agora com o sotaque nórdico, na aparência original, com a pele escura, lábios exagerados e cabelo claro. É tipo a Nicki Minaj, né? E que era considerado racista, né? E após isso, a Inix foi desenhada com a pele roxa, que não é nem um pouco... Não é racista. Que não é nem um pouco racista, só ela é corintiana. O episódio foi pulado na sua exibição, porque era pra ter sido ficar depois do episódio 39. Só que ele virou 65. Imagina se tivesse virado 69. Ô Igor, só um minutinho. Não tem um episódio aqui, tá? Que seria o episódio 66. Olha isso. Porque no episódio 66, eles ficam perdidos numa montanha. Seria esse episódio 66. Eles ficam perdidos numa montanha. E o Ash usa os pokémons dele pra poder sobreviver ao frio. Acha uma caverna, um rolo do caralho. Não se sabe por que ele foi banido. Acho que é por conta dele ficar perdido numa montanha sozinho. E os caras falando, ah, foda-se, sabe? Falaram, ah, não quero isso pras crianças. E ele, notoriamente, ele é banido. Você percebe que realmente ele foi banido. Por quê? Porque ele foi exibido no Brasil depois, como episódio 66. No episódio 64, o Ash usa o Charizard. No episódio 66, ele tem um Charmander. Ninguém entende por quê. É por causa disso. Errado. Ele que tem bagunça, um Charmeleon, né? Não, ele tem um Charmander no episódio 66. Nossa, ele evolui dois no episódio... No... É, esse episódio evolui 66. Dois. Era pra ser um dos primeiros episódios esse, né? É. Tanto que eles estão perdidos, ainda saindo de Cerulean ainda. Ele tinha acabado Exatamente. De ganhar a insígnia da Misty. Então, pessoal, ninguém sabe por quê. É. Todo mundo sabe organizar as coisas, foda, viu? E aí temos aqui o episódio 252, episódio A Caverna de Gelo. Que pelo que eu tô vendo aqui, é tipo o episódio que o Shun deita no yoga lá e eles fazem amor. É o Brock tá deitado, delirando de febre, e ele começa a ter alucinações. Uma Jinx, que está cuidando... Jinx, né? Tipo Jin, é o gênio maligno lá, que tá cuidando dele, se aproxima pra ver ele melhor, mas imagina que... Mas o Brock, como ele é um tarado filho da puta, imagina que ela é uma linda enfermeira Joy. Sim, enfermeira Joy são clones, na verdade. E os dois se beijam. Ah, ó, tem um negócio da hora aqui. E aí tá dizendo que um simples corte de cena resolveria. Tira essa cena estranha aí do cara pegando a mulher do Sr. Popo e resolveria, pronto, cortou a cena, fechou. Mas pode ter um motivo muito mais sinistro por trás disso, que a doença do Brock tá relacionada a uma epidemia do vírus SARS, que é a síndrome respiratória aguda severa. Foi registrada nos países asiáticos aí no ano de 99. No ano de 92, na verdade. Mais de 8 mil pessoas morreram. Não, na verdade, mais de 8 mil foram infectadas e 7.4 morreram entre novembro de 2002 e junho de 2003. E sabe-se lá por que isso aí foi banido, só por mostrar a doença? Devia ser algo de, sei lá, ajuda social. Oi. Tá aí? Pode falar, gente. Rufus? Vamos lá. Ele não tá, eu não tô conseguindo chamar ele. Vamos seguindo. Eu acho que o último episódio que tem uma grande relevância dele não ter aparecido é o episódio 377. O fato curioso dele é o seguinte: ele nunca foi exibido em país nenhum. Não teve lançamento nem mesmo no Japão desse episódio. Por quê? Ele falaria sobre uma ilha que tava tendo uma porrada de episódio, de terremoto. Só que na época que ele foi ser exibido, aconteceu um puta de um terremoto do caralho no Japão. Sim, acabou com tudo, sabe? Foi tá igual 20... a premonição do Conspira aqui. É, tá quase se isso. Se semana que vem a Nintendo anunciar que vai lançar um novo jogo do Pokémon, é melhor ainda se garantir, cara. Na outra semana é um podcast de como ganhar na loteria. Pois é. Isso. É o que eu tinha falado pra você. Podcast de como pegar a loteria. Puta que o pariu. Enfim, né? Puta que o pariu. Ia ser no dia 23 de outubro de 2004 que ia ser lançado esse episódio. Nessa semana, a semana desse dia. E foi no dia que aconteceu o terremoto de Shuetsu. Então, em respeito às vítimas, o Japão não lançou esse episódio e o mundo inteiro ficou sem ver esse episódio. Provavelmente você acha depois de muita pesquisa na internet pra baixar, mas é o último episódio assim, que é o único episódio que não foi lançado em país nenhum na história da franquia Pokémon. E acho que depois disso, e a própria descrição diz que os episódios não são necessários. Teve Ash e Mei, Batalhas Calorosas. Parece nome de filho pornô. Olha. São os filler, né? O filler não interessa. Ash, Down e Criaturas Misteriosas, que também diz que não importa nada. Então acho que a gente pode mudar de assunto. Ô Lucas, você falou uma coisa no começo do episódio que eu tô muito chateado com você. Misturar Pokémon com realidade, que é um desenho com realidade, não dá certo. Você sabe que até hoje, às vezes, eu sonho que eu sou um treinador de Pokémon, eu não estou brincando. Não, a questão é, você tentar justificar um desenho com elementos da realidade é um erro. Agora, não que a gente não possa fantasiar em nossas mentes criativas, que a gente está inserido na fantasia. Até porque nós somos todos crianças, né? Até porque, só fazendo uma conexão com isso, a inspiração do criador de Pokémon veio justamente do mundo real. Porque quando ele era criança, ele caçava e colecionava insetos perto da casa dele. É daí que veio a inspiração dele pra criar os Pokémons. Sim. É, isso é verdade. Isso é verdade. Ele ficava imaginando as aventuras com os insetos. Exatamente. Bom, mas e então, aí? O que você quer me dizer com isso, Gabriel? E se nesse mundo que a gente vive hoje não fosse um mundo normal? Se fosse um mundo onde existem pokémons? Bom, eu acho que seria um mundo muito mais legal. É. Com toda certeza. Alguns meios públicos não existiriam, né? Que você poderia utilizar seu Charizard pra sair da sua casa pra ir pro seu serviço. Então, mas não é bem fácil assim. É, igual muitas funções, igual os novos pokémons que estão aparecendo. Que é o Pokémon Chaveiro. Caraca. Que você nunca mais ia perder suas chaves, né? É, o Pokémon. Você ia usar tua casa com um Pokémon, Pokémon, né? O Pokémon Espada e Escudo. Você utilizaria seres vivos pra te proteger numa batalha, né? No caso, na época. Claro, porque estamos sempre medievais, a gente precisa dessa porra toda. porque a gente precisa de espada, de escudo, de dragão. Gente, que ano que nós estamos? Não, mas aí, a gente tá falando de Pokémon, porque teriam dragões. Você falou que, era pra eu não pegar o busão, por exemplo, eu poderia pegar um Charizard. Não ia ser tão fácil, eu acredito, trazendo pra dura realidade da nossa vida, ter um Charizard. Não ia ser tão fácil. É muito grande, né? Não é por questão de ser caro, na verdade, porque eu acho que pokémons assim seriam pokémons da elite. Talvez um drone com teleporte, um drone com teleporte. Ah, então, mas você acha que não ia ser caro? Ou até você achar um Drowsy. No Brasil, por exemplo, a gente não tem incentivo a porra nenhuma. Você acha que ia incentivar a gente a ser mestre Pokémon? Isso é verdade. Isso é uma discussão boa. Plausível. Ia ser pegando o mundo do jogo e trazendo, é como se fosse tipo um esporte. Exato. E você teria que ser incentivado ou ter um incentivo aí pra praticar esse esporte. Ou ter incentivo. Muito bom, Igor. Tem um incentivo pessoal ou ser incentivado por alguém. Ah, tá. Pela mídia. Então, seria da hora, porque você teria os seus pokémons fáceis de serem achados, que eu não sei quais são, mas deve ter os pokémons Tinhos. Os pokémons que seria a classe DB, né? É, aqueles bem ruinzinhos, e tem como você chegar na Olimpíada, que aí é você ter um Charizard, ter ou até ter o Mewtwo, sei lá. Gente, na verdade eu acho que o Charizard não ia ser tão complicado de achar pela questão do... No Brasil a gente tem a Caatinga, então acho que na Caatinga ia ter muito Charmander, né? E no caso, alguns... Charmanders velhos, né? Que seriam os dominantes locais, seriam os Charizards. Ia ser difícil você fazer ele virar um Charizard, mas... Ah, mas até você viajar pro meio do... Pro centro-oeste lá. Não, lá no Nordeste. O centro-oeste é onde eu moro. Eu sei, caralho. Eu nasci aí, porra. Então, porra, caralho. Tô confundindo, pode confundir mais? Não. Não pode de saber. Gabriel confundiu o Rio de Janeiro com Pará no último episódio, porque não posso confundir região, caralho. Mas eu fiquei até o final. Fui eu que escolhi ficar até meio. Mas enfim, eu acho assim, não ia ser tão fácil a gente poder viajar pra poder capturar nossos pokémons. Primeiro que a gente não ia ter dinheiro pra fazer isso. Só eu acho assim, ia ser um esporte da elite. Se você quisesse treinar pokémon e você é pobre, você ia pegar Rattata, você ia pegar Pidgey, você ia pegar essas bostinhas que aparecem aí. Que tecnicamente, no nosso mundo, poderia funcionar. Porque a gente só teria que ensinar pardais e ratos se matarem. Ah, mas gente, a gente chama rinha de galo. É ilegal, inclusive. E é ilegal em alguns lugares. Mas se fosse na vida real, bastaria que você treinasse muito bem seu Pokémon e tivesse uma boa estratégia pra vencer. Segundo a filosofia do Pokémon, até um Rattata muito bem treinado pode vencer qualquer Pokémon. O Magikarp consegue vencer qualquer um. Não, o Magikarp é uma bosta. Ele não, uma foto. Quando você chega nível 100, o ataque Splash dele fica 50% de dar ataque e 0,5, se eu não me engano, de matar instantaneamente. Ah, claro, porque eu sou daqueles que treinam Magikarp até o fim, né? Eu não vou no level 20 já pegar o Gyarados, não. Não, é. Mas o Guilherme Freire mostrou uma foto, então, preocupante. O cara que treinou 6 Magikarps e ganhou no Hall of Fame. Eu acho que é mentira. Que se isolam no quarto e... Não se alimentam, ou fazem fotossíntese, sei lá. O máximo que você precisa fazer é achar um spawn de... Um spawn de Pokémon nível alto. E quando você entrar na batalha, você deixa o Magikarp. Aí você troca e batalha com outro Pokémon. Que, no caso, não sei... Pra quem não sabe, quando você entra com o primeiro Pokémon e troca, o primeiro Pokémon recebe metade do XP, seria assim, né? Do Pokémon que ganhou do outro do Pokémon adversário. Gabriel, só um toque. Tem um item, chama... O que é? XP Share. Isso. Ele aumenta o também. O Pokémon que você quer. Ô, Rufus, saudades de você, cara. Saudades. Thank you. trazendo pra realidade, tá, tudo bem, o desenho, você vai pela floresta passeando com seus amigos atrás de monstros imaginários. Primeiro que você não vai, você não é louco sair na floresta sozinho. Então, aí se fosse na vida real, se fosse na vida real, por mais que tenha bicho voando no céu e tudo Pokémon na sua casa, teus pais, ninguém ia deixar você sair ao mundo afora. 10 anos de idade. É, pra ter aventuras. Que nem, outra coisa que eu tenho por base, que nem, quando eu escolhi ser professor, as pessoas olharam pra mim e falaram assim, não, você vai ser professor? Você não quer ser uma coisa melhor na tua vida? É um desestímulo, cara. É sério. Imagina se você vira pro teu pai e fala, pai, eu vou ser um treinador de Pokémon. Moleque, vai trabalhar, filha da puta. É a mesma coisa que você falar, eu sou um treinador de pardal. Caraca. Tá ligado? Pai, mano? Eu vou fotografar aves. Eu vou ser um ornitólogo. O seu pai vai olhar pra você e falar assim, por que eu não tive uma menina, né? Você é um ornitólogo. Tá ligado? Eu vou matar agora, assim... eu faço outra noite. Não, em resumo. Na verdade, acho que se fosse no mundo real e o moleque falasse, pai, eu quero ser um treinador de Pokémon, o pai ia falar, filho, se prostitui. Faz uma coisa útil da vida. Pokémon? Não, mas e fora que ia ter o pessoal do Greenpeace aí, né? Save the Pokémon, pare a matança. Save the Pokémon, não pode lutar e tal. Eles se machucam, coitados. Eu tipo, o bicho foi feito pra fazer isso, caralho. Eu ia enfiar um Ekans no cu do cara do Greenpeace. Foi um bicho que foi feito pra matar, que solta raio. Ah, ele se machuca. É, ele me machuca. Ele nos machuca. Mas ia ser um mundo, com certeza, o mundo seria muito diferente se existisse. Não, mas eu acho que assim, na realidade do Brasil ia ser uma carreira totalmente impossível de você seguir. É, ia existir, claro, porque eu comparo muito como tem esse negócio de ginásio e batalhas, seria meio que um esporte olímpico, eu comparo como se fosse um esporte olímpico. E aqui no Brasil o incentivo ao esporte olímpico é uma merda. Então... É, mas seria um esporte olímpico, mas seria um esporte olímpico com glamour, tipo futebol, que é um esporte olímpico, mas tem muito glamour. Ah, o futebol nas Olimpíadas é uma merda, cara, nem existe. Nas Olimpíadas é uma bosta, mas o futebol em si é glamour. Não, mas... Eu acho que o Pokémon, ele seria o nosso futebol. Seria tá? Nada, o futebol do Brasil continuaria sendo futebol. Quem ia treinar Pokémon ia ser considerado um fracassado, assim como é a pessoa que vai dar aula. Eu seria um fracassado. É isso mesmo, eu tô desabafando aqui. Tá desabafando. Cara, eu acho que fala aí. Se existisse um Pokémon na vida real, tá aí morando na caverna ainda. Porque você tá construindo sua casinha lá, passa um Charizard e põe fogo em tudo. É verdade. Isso é a teoria do Creeper. Também, as guerras seriam bem mais desastrosas, né? Do que uma guerra com uma espada e um escudo e uma guerra com um Charizard e um Metacross destruindo tudo, né? Então, mas uma guerra com Charizard e Metacross não deve destruir mais do que uma guerra com bomba atômica, não, né, meu filho? Eu sei, então, mas a tecnologia graduaria de níveis diferentes, né? Quer uma bomba maior aí que o vírus da AIDS? Opa! Nossa, isso, cara, isso é pra outro podcast. Enfim, beleza, o mundo real de Pokémon seria uma coisa meio tensa, mesmo que a gente conseguisse... Pokémon, como ele tem muita coisa, então a gente teria que fazer pelo menos 2 episódios de podcast. Não, mas assim... Detalhar melhor, conversar melhor. Mas é mais uma brincadeira descontraída. Pokémon, ele seria tenso no mundo real de Pokémon, mas se a gente conseguisse chegar no nível de evolutivo do Pokémon, seria um esporte muito caro de você praticar, né? Agora, deixa eu falar um negócio. Todo mundo aqui já jogou, à exceção do Igor, eu falo de novo. E, Gabrix, eu não vou perguntar pra você que quem zerou 8 vezes o GTA zerou 58 cada Pokémon. Não, os Pokémon eu zerei uma... Não, eu zerei malemal. Opa, alguns. Faz a frase aí. Eu zerei malemal alguns. É, os outros caras que já jogaram, zeraram algum Pokémon mais de uma vez? Dos originais? Não, eu zerei uma vez só. Nunca. Não? Zerar você considera passar da liga. É, zerar a primeira vez, só passar da liga a primeira vez. Porque existe muita vida depois da liga, mas tudo bem. Existe ganhar a liga, depois fazer as ilhas, ganhar a liga de novo. Depois de ganhar a liga de novo, tentar fazer 100% da Pokédex. Isso. Única coisa que eu não fiz nenhum, que eu só consegui fazer nenhum, foi zerar até a Pokédex. Aí os outros foi tudo farra. Tudo jogava até a terceira, quarta cidade e desligava, apagava o save e ia dormir. Porque eu tanto é que se eu pegar pra fazer... Hoje, se eu pegar um lápis, eu faço toda a região de Kanto, que é a região onde se passa o Red, o Green e o Blue, o Yellow, Fire Red e o Leaf Green. Eu escrevo, eu faço ele de boa, eu faço o mapa pra você e eu te falo na ordem que eles aparecem no mapa cada Pokémon. Tá certo. De tanto que eu já joguei. Então eu já viciei nesse jogo. Tá certo. Em a vida, tá certo. De tal forma que não vale a pena mais pra mim jogar esse jogo. Tá certo. Eu fiz? Procurei na internet, tá? E achei hack rooms. Porque, como como foi falado, um jogo que faz sucesso é o jogo que tem muitas versões. E existe hack rom pra caralho do Pokémon. Umas muito boas, outras muito lixo. Bom, mas pra quem tiver curiosidade aí, inclusive eu acho que o Igor vai, depois desse papo aqui, vai ter com certeza tentar jogar. Ah, eu vou baixar. Aí, eu vou colocar aí no, na descrição do post o site Co-Rom, que eu já citei aqui antes. Ele tem emulador, ele tem hacks rom, então vai lá, baixa o emulador e vê o que a gente tá falando aqui, vê se você gosta. E se você é um tipo de cara que gosta de se pôr à prova e ser o melhor, vale a pena. Vale a pena. Ó, só pra constar, eu aconselho muito o Dark Rising, o Shiny Gold e o Black. Black que é do mal, né? Então acho que vocês passem aí as recomendações das hack rooms. Então, eu não sei se vocês, a parte de jogos também, não sei se vocês conseguiram jogar outras versões, que é o Pokémon Ranger, não sei se vocês conseguiram ver. É o Pokémon que você captura os pokémons com um peão. Não. Chegaram a ver? Não. Pokémon Adventure, se não me engano, que é só com pokémons. Você é como se no mundo Pokémon não existe, existisse humanos. Só Pokémon. Eu já vi esse hack, só que eu não gostei, não. Não, não é hack, é um jogo mesmo. É um jogo específico. Ah, tá, mas tem uma hack pro emulador de Game Boy que tem isso aí. Sim. Que ele usa humanos como Pokémon, né? Se não me engano. Não. Você é um Pokémon. Então, é um jogo mesmo. É um jogo mesmo. Você, tipo, acontece um problema com um amigo seu de Pikachu. E tem. Eles vivem numa vilinha toda decorada. Tem AIDS. Acontece um problema e você tem que desvendar o mistério. É tipo um joguinho de mistério que você tem que ir ajudando, uns plus e tudo mais. É bem legalzinho. O problema desse jogo é só a dificuldade, porque o Pikachu só sabe falar pica, o Charmander só sabe falar char, e você fica olhando pra cara deles e fala, você fumou droga, né, filha da puta. O Pikachu é um puto usuário de heroína, né, pica. Na verdade ele é viciado, ele é viado, né? Ou não, é de pé, pode ser. Oh, mas assim, pode ser o Tom Mirola, né? Pra encerrar o episódio, eu acho assim, quando o Pikachu morre, é o fim do quê? É o fim da picada. Não, mas pra encerrar mesmo, pergunto para todos presentes. Ai, cara, tô infartando aqui. Mas pra poder encerrar o podcast de vez, eu gostaria de perguntar pra vocês qual é o seu team preferido. O meu é o Tim Maia. E o de vocês? Comece, ó, Guilherme Freire. Bom, como eu já deixei bem claro, eu sou um fã do Charizard. Ele vai ser meu primeiro, sempre. E aí eu costumo deixar sempre um de cada tipo. Eu coloco um Jolteon, um Electabuzz, talvez. Aí eu já vou pro um de água, pego um inseto, um de planta e um psíquico pra terminar. É sempre bem variado, assim. Mas você não tem algum que você prefira colocar? Tem o Charizard. Tipos. Não, além do... Não, tipo, como deck travado, né, que a gente fala. Deck travado, que você... É, tipo... Não, sua equipe de batalha mesmo. Eu vario bastante, né? Dito, talvez, pra trapacear um pouquinho. E você, Gabri, qual que é o seu time travado aí? Então, meu deck é bem... É um sofrimento sempre em conseguir chegar nele, completar ele, mas é sempre assim. Malapras, né? Malapras. Onix, o Gyarados. Putz, esqueci o nome daquele cachorro de fogo. Arcanine. O Arcanine. Idiota. Não. Não. Eu sei quem é, tá? Tá, ainda bem. O Arcanine, aí os outros eu pego dependendo da versão do jogo, né? Igual no DS, eu sempre tento pegar capturar o meu deck, aí depois eu testo os pokémons da versão, ou pokémons que eu nunca usei e subsequentes. E você, Gabs, como que é o seu deck aí? O meu, peraí que eu vou abrir aqui que eu tenho, na verdade, 3 decks pra fazer. Mas fala um só, porra. Tá acabando o tempo. Nossa, vai ser filho da puta, então? Então vou falar meu deck de time misto, que é um deck que costuma bater em um certo alguém aí, né? Que é o deck formado pelo Ferligator, como meu Pokémon aquático. Às vezes eu prefiro ele do que o Blastoise. Então, Ferligator como água, um Crocodile como Pokémon de terra barra noturno, Flygon ocupa a minha posição de Pokémon voador, que ele usa Fly, Chandelure é que ele, na verdade, ele é um dragão de terra, ele não é um Pokémon voador. Então, o seu... não vale. Chandelure como meu Pokémon fogo, Livame, o inseto grama, e Gofftel, a gótica psíquica. É um time muito foda, que no Pokémon Showdown dá pau no Queiroz toda vez que a gente batalha. Sem chance de salvação. Bom, meu time, já que ninguém me invocou, irei tomar às vezes. É, cara, eu só jogo pra Game Boy, não jogo competitivo nem nada. E pra mim, o melhor time, eu só preciso de um Pokémon, que é o Pokémon completo. Pra mim é o Snorlax, que ele recupera vida, ele recupera a vida, ataca dormindo, tem ataque pra ficar treinando, que eu coloco o Rollout, que ele ataca 1000 vezes com um PP só, e um Hyper Beam pra finalizar, caso os outros poderes não estiver resolvendo. Só, eu sempre zero a liga só com um Pokémon. Essa é a minha missão no Pokémon. Pô, cara, o time do cara foi bem feito. Gostei mesmo. Um Pokémon com os golpes certos. Eu ia falar, o Snorlax, eu acho ele muito da hora. É. Porque, bom, faltou só eu acho. Peraí, só queria finalizar. É, teve uma parte aí que foi cortada, vocês vão perceber. Mas eu defendo que a gente joga Pokémon não pela força do Pokémon, mas pelo amor que você tem, pelo carisma de cada Pokémon. E eu gosto do Snorlax. Bom, meu time, eu vou falar meu time atual no Hack Shiny Gold, que foi recomendado pelo Gabriel. É um time que eu treino, que é o que eu concordo com o Rufus, né? A gente treina um Pokémon pelo que a gente gosta. Meu time é, o meu Pokémon de fogo é o Typhlosion. O pessoal deve lembrar, ele é a evolução do Cyndaquil, que era um Pokémon do Ash. Meu Pokémon elétrico é o Ampharos. Meu Pokémon de grama é o Breloom. Meu Pokémon aquático, ele é o Quagsire. Meu Pokémon normal barra voador é a evolução do Togepi, é o Togetic. E por último, eu tenho o Donphan, Pokémon tipo terra. Elefantinho do mal. Esse é meu time. Mas eu não posso falar o meu, porque eu não saberia. O meu é o Pikachu, o Bulbasauro, o Charmander, o Squirtle, tem o Mew e o Mewtwo. É. Nossa, só pelo Mew e Mewtwo valeu a pena. São esses daí. Você esqueceu aquele tiranossauro amarelo. O Agumon. tem o Agumon também. O Agumon é vermelho. Ah, não, é laranja, o Daltônio. Não, o Agumon é laranja. É o outro. Mas enfim, acho que com essas informações a gente pode acabar o episódio. Sim, sim. E acho que é o episódio mais nerd que a gente já fez até hoje, hein? Até hoje, hein? Esse? Star Wars. Não, esse foi mais. Foi mais? Foi mais. Que a gente conseguiu especificar um jogo como fosse um documentário de... Do Net Geo. Aconteceu comigo. Nossa, aconteceu comigo. Pokémon aconteceu comigo. É, como vivem? Onde comem? Pokémon. Logo mais. O aconteceu comigo. Mas é isso, ouvintes. Eu me despeço. Meu nome é Igor e... Temos que pegar. Pegá-los eu tentarei. Vai ser grande emoção. Pokémon. Falou, ouvintes. Eu me despeço. Meu nome é Lucas. E quando você pega um Pikachu e faz um churrasco, a carne que você tem é a picanha. Caraca, mano. Ai, meu coração. Ai. Não, vai essa pra doar a cena, vai. Bom, Vitor, eu vou me despedir. Eu sou o Gabs, com a graça de Deus, esse episódio tá acabando, porque eu não aguento mais ouvir piada infame sobre o Pikachu. É, tem mais. Puta que pariu. Achei que você ia falar que você não aguenta mais escutar de pica. De pica eu gosto, o problema é o Pikachu. Ai, ai. Ok. Né? Ok, obrigado por esse áudio, Gabriel. De nada, eu sei que você vai usar de qualquer jeito, então foda-se. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Gostei muito de participar aqui do ConspiraCast com vocês. Espero outra oportunidade. Ah, vai ter, claro. Pra me despedir, eu sou o Guilherme Roberto, para os íntimos. E durante toda a minha infância, esse foi o meu jeito de viver. Nossa, é verdade. Esse é meu jeito. Ninguém nunca foi igual, né? Ah, muita gente foi. A minha vida é fazer. O bem vencer o mal. Nesse mundo viajarei. Tentando encontrar. Um Pokémon e com o seu poder. Tudo transformar. Pokémon. Tá, vamos lá que tem mais gente pra despedir. Foi um prazer participar, galera. Foi um prazer pra mim. Espero que tenha sido bom pra vocês também. Que papo de fim de transa, mano? É um cigarro aqui. É cigarro, mão na nuca. Foi um prazer pra mim. Foi bom pra você? Desculpa, eu não fumo. Na verdade, você podia ter sido um pouco menos ogro e um pouco mais carinhoso, mas tirando isso, foi perfeito. Espero poder contribuir mais vezes aí. E é isso aí. Gente, vocês não entenderam, ele citou o Miau, porra. Sim, eu entendi. Ah. Pessoal, até mais. E a única coisa que eu tenho que falar é Team Fire, não sangue, fi. Que foi isso? Eu não sei. Team Fire. Tem uma certa disputa entre no Pokémon, é o Team Ice e o Team Fire, né? Do meu lado é o fogo que prevalece. Team Fire sem perfil. Foi isso que você quis dizer? É, alguns dizem isso também. Acredito que sim. Então é isso, ouvintes. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso Papo Nerd ao extremo até agora. Eu queria saber qual que é a leguminosa preferida do Pikachu. É o Chuchu. Ai, cara. Eu acho que entendi. E onde que ele toma banho? No chuveiro. Então, acho que com essas informações... Qual que é o número preferido do Pikachu? Pi. Não. Qual que é a banda, qual que é a banda preferida do Pikachu? O Pink Floyd. Qual que é o desenho animado preferido do Pikachu? Pokémon. Pink, né? Caralho, eles não param. Bom, pessoal, espero que com essas informações a gente já consiga fechar o episódio. E até mais.